Sim. Aí tem o pessoal que tem memória curta, depois da briga. É. Ah, entendeu? Então. É. Sabe, né, só? Então, perdeu o jogo. Não foi eliminado. Perdeu, empatou, mano. Tem placar. Eliminado, é. Tem placar. Eliminado, bem lembrado. Eliminado, tem placar. Empatou. Final de campeonato. Empatou. Mas perdeu mas peraí, o título, ô Sombra. Tem placar. Exatamente. Mas, ô Sombra, entendi. Na boa, sejam imparciais. Ontem o Santos é como se fosse... Não é, mas é verdade. É, ontem foi como se o Santos tivesse sido eliminado do campeonato. Não, acabou o campeonato não, ontem, não, irmão. Não, acabou o campeonato não, ontem. Acabou nada. Não. Acabou ontem. Acabou nada. O Supremo Tribunal Federal você deu tem, mesmo. Já tem razão, você não vai viu, ter esse negócio, não. Não acabou nada, ninguém ainda, vai RG, não entendi. O campeonato acabou ontem. Tanto que a CBF vai mandar o jogo. Ó, o RG número 2. A CBF vai enviar a taça amanhã para a Arena Corinthians. Olha. Se o Corinthians ganhar do Grêmio, já dá a volta olímpica. Se bobear, vocês vão ser campeões, pelo que eu tô vendo aí, antes de 70 pontos, viu? Se continuar desse jeito. Que tá, meu, vai bater o recorde. Mediocridade. Caramba, RG, mas já entregou os pontos assim, RG? Já era. Joga a toalha mesmo, RG. Corinthians não ganha, os outros não ganham também. Fazer o quê? É verdade. Vocês vão ganhar deles quarta-feira? É, depende de quem é. RG, calma. Vocês vão bater na cara deles. Ah, bom. Anota aí, anota. Aí sim. Calma. É Brasil. O Grêmio é Brasil. O RG, primeiro, vamos lá, vamos aos fatos. Eu vou falar os fatos, ó. O Grêmio quer separar. O negócio é o seguinte. Fala. Fala, mano. Os verdadeiros fatos são os seguintes. Batemos na cara desses coitados jogando na casa deles em Porto Alegre. Já foi lá o primeiro espanto. Isso é verdade. Outra, RG número 2, uma matéria de um jornalista da ESPN, o Chorão aí, o presidente Chorão do Grêmio. Ai, puseram o rapper Roberto Lopes pra pitar. Ai, vamos perder 4 ou 5. Chorão, só que a emissora que você trabalha... Frouxo. Falou que isso é mentira, que ele desmentiu essa informação, tá? Peraí, desmentiu vírgula. Você vai se informar aí, ô trouxa. Desmentiu vírgula. Eu tô me informando porque o negócio é o seguinte. Inclusive, houve a notícia na hora do almoço lá no programa, no qual eu estava participando, não sei se você chegou a conferir. Ai, não. Nós divulgamos sim a informação aí do jornalista da ESPN, dizendo que o presidente do Grêmio aí, o Bolzan Júnior, teria dito o seguinte. Pera, já vou chegar lá. O jornalista da ESPN teria conversado lá com o presidente do Grêmio, no qual fez duras críticas ao Weber Roberto Lopes, inclusive chamando-o de careca, safado e paranaense. Ele colocou dessa forma. Ah, não, que ofensa, hein? Paranaense, não. Ele falou, esse careca safado aí, falou, já estão dando um jeitinho, esse careca safado paranaense vai prejudicar o Grêmio. Enfim, que isso? Já deu a entender isso daí, RG. Entramos em contato com o nosso repórter, o Wagner Martins, que é da região ali do Rio Grande do Sul. Sim. Ele não tava sabendo do ocorrido. Ligou pro Romildo Bolzan. Sim. O mesmo disse que não gosta do Weber Roberto Lopes, mas que não teria dito palavras para qualificar o árbitro da partida aí, o careca. Tem gravação? Não. Então, mas é que tá, é o que eu falei. Fica aquele negócio, Sombra, o disse me disse, é uma palavra de um contra o outro. O jornalista até agora não mostrou a gravação, eu não sei se ele tem ou se ele não tem. Não. Mas nesse quesito, Sombra... É um cara consagrado, é um cara coisa. Com 40 anos de estrada. Eu não acho que o jornalista colocaria palavras na boca do presidente do Grêmio se ele não tivesse dito mesmo. Aí precisa ver. Foi gravado on ou off? Como que foi o negócio? Foi em off? Ele ouviu, ele captou um áudio, gravou, fala assim, presidente, o que o senhor pensa? E tá lá e fala... Tem que tomar cuidado com essas coisas. O presidente do Santos que comprou a ideia de um torcedor. Aí foi pra mídia, mandou fumo no repórter. Eric Faria, e, porra, não era nada disso. E não era nada disso. Vira telefone sem fio. Não, mas peraí, aí não existe telefone sem fio, hein, gente? Aí é o papo aí do presidente de um clube com um jornalista. Tem a gravação? Então, mas é que tá assombrado. O jornalista, repito, até agora não apresentou aí a defesa dele. Então. Mas independente de qualquer coisa... Eu acho que o jornalista, não vou falar porque eu não conheço nenhum nem outro. Vai pondo a mão no fogo pelas pessoas, vai. Não, mas, ô Sombra, na boa, eu me sinto à vontade pra poder falar a respeito disso, cara. Nesse quesito em si, eu duvido que o jornalista, que é um cara consagrado, me fugiu o nome dele agora, mas o pessoal que conhece ele mesmo aí diz que é um cara que tem 40 anos de estrada, é um cara que dificilmente colocaria isso daí, porque todo mundo sabe aí que existem jornalistas e jornalistas. Você não pode pegar, talvez, aí a maioria e falar que todo mundo é ruim. Tá certo? Eu acho que a gente tem que meio que fazer aí uma separação e tirar o joio do trigo. Nesse caso, eu não acho que o jornalista inventaria tal notícia, tal frase, colocar aspas pra alguém, sendo que... Mas que o próprio presidente do Grêmio assumiu que falou com ele. Mas vamos fazer uma suposição. Tá aqui no corredor da rádio. Ah, tô conversando com o Marcão. Passa o Domênico. Fala assim: fala, ô Marcão. Fala o Domênico, careca do cacete aí. Paranaense. Sei lá. É, porco, careca. Esse porco e tal, careca aí. Sei que lá, né? Sei que lá. Mas tô num papo informal com ele. Informal. Aqui. Não é uma entrevista. Não. Né? Aí o Marcão vai lá e fala assim: ó, o cara tá dizendo isso, mas. Ele não disse oficialmente, né? Não é algo oficial, né? Precisa ver se às vezes papo de corredor vira informação. Disse. Eu não tenho dúvida que o cara possa dizer isso, como qualquer presidente possa dizer muito pior de qualquer árbitro. Com certeza. Num papo informal. Com certeza. Né? Aliás, os jornalistas, eles estão falando, mas isso é. O jornalista é aquela coisa, né? Ele chega e fala assim, mas isso aí é em off? Em off? Em off, o que significa? Eticamente, o jornalista não pode publicar, ele não deve publicar algo em off. Claro. Por exemplo, tô colocando aqui algumas situações, né? Sim. Mas é isso, mano. Você então, então agora cara... como presidente do Sindicato dos Jornalistas com mais de 40 anos de carreira? Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. Eu não tô aqui para defender A ou B. Mas a partir do momento que você tá falando com um jornalista, Sombra, na boa, você não tá falando com o teu amiguinho ali no bate-papo na cozinha da rádio. Eu acho que tem que tomar um certo cuidado, porque o jornalista ele tá atrás da notícia. A partir do momento que o cara chega lá e fala alguma coisa que pode ser polêmica, o jornalista também não tem a obrigação de não publicar. Se o cara chegar para ele e falar, ó, tô falando em off para você não publica, é uma coisa. Mas se ele se identifica como jornalista, aí o cara começa a falar uma série de coisas aí, até em tom talvez de desabafo com relação ao Weber Roberto Lopes, é complicado também, eu não sei até onde o jornalista não deve... Eu não coloco minha mão no fogo. Eu não coloco minha mão no fogo. O jornalista da ESPN, mano, falou que foi por telefone. Sabe por que eu não coloco minha mão no fogo? O que muda? Vou te dizer por quê. Ele tem que provar que o cara falou isso, né, mano? Sabe por que não é legal colocar a mão no fogo? Tem o áudio. Porque todo jornalista que mexe com futebol, todos torcem pra algum time. Claro. Mas isso, Domênico, desculpa, assim, todos torcem. Mas a gente não pode generalizar e achar que todo torcedor, todo jornalista, ele vai misturar o profissional... Não, mas eu não falei que vão misturar. Com o torcedor. À medida que o jornalista torce, ele pode ou não misturar? Pode, Domênico. Eu sei, pode. Você entendeu? Pode. Não, mas não diz que... Tô falando que vai. Então... A questão é, o cara ia inventar uma notícia assim tão grave, porque isso é grave, né? Não sei se é grave. Tudo pode. Falar que um presidente xingou um árbitro que vai apitar um jogo importante e tudo antes do jogo, isso é muito grave, gente. Para, já começa a esquentar as coisas. O cara tem que ter uma prova. Grave? Já teve um monte de cara que fez isso anteriormente. Geralmente é pós-jogo, né, Domênico? Se houve ofensa. Jogo, pós-jogo. Quando tem jogo geralmente de final, acontece isso. É um diz que diz aí do cacete, velho. Sabe, que falou, que gente, deixou de falar. Falou, não falou, então o negócio é o seguinte. É um puta mimimi do cacete. Ó, inclusive, Sombra, o rapaz aqui, ó, o Marcos Chave, ele manda um tweet aí copiando eu e você. Falou, Sombra, avisa o mano aí que o Eduardo Afonso da ESPN falou que o Petros ia doar salário se o São Paulo caísse. Isso não existiu. Eduardo Afonso se retratou, ele tem mais de 40 anos de profissão. Erros acontecem. Então, deixa eu te falar, Marcos. Existe uma grande diferença entre você falar uma notícia que você entende que é uma informação, que você, teoricamente, aí, supõe algo. Existe uma grande diferença entre você colocar aspas na boca de alguém. Porque se você diz, o cara me falou isso, e dois pontos, aspas pro fulano de tal. Isso daí não é um achômetro, isso é uma afirmação. Você fala, o cara me disse isso, com todas as letras. Agora, com relação ao negócio do Petros, ele pode ter tido uma informação que acabou não coincidindo. Pode ser, acontece. E as manchetes? Isso, olha, eu concordo. Então, o negócio é o seguinte. Mas então, não vai é o lá. Caso. Eu acho que o presidente, nesse caso, o presidente do Grêmio, se ele não falou do jeito que ele tá falando, tem que processar o repórter. E ele já desmentiu isso. Processa o repórter, tá certo? Quem viu isso? E o árbitro provar, também, né? Afetado com isso aí. Que processe todos que quiser. Lógico, também. Os envolvidos. Cada um que vai buscar o seu. E a federação que troque o árbitro também, né? Hã? Tem que provar, né? Porque assim, ó. Então, os envolvidos então, que se defendam, se não tem áudio do cara falando. Exatamente. O presidente do Grêmio não tem um áudio em algum lugar falando. Gravado. O repórter se complica, porque como é que ele vai provar? Não, mas isso eu concordo, Domingo. Isso eu também acho. Aí tem um negócio de... Uma prova favorecendo ele. Preservar a fonte, né? Aí vira fofoca. Esse negócio de preservar a fonte. Não, mas aí não foi preservar a fonte. Aí não, tá preservando não, nada, gente. Ele tá entregando a fonte. Ele tá entregando a fonte, ele não tá preservando nada. Ele nominou a fonte. É nominou. Assim, não, nominou. Nominou falou assim, cara. O presidente do Grêmio. Declarou que ele falou isso? Falou. Então é ele sabe que isso. Então, eu fui surpreendido pelo mano com essa, esse fuxico do. Abriu a torneira do tanque! Abriu a torneira do tanque, velho! Fuxico não, isso foi só pra colocar o Grêmio no lugar dele. Não, o Grêmio no lugar dele, senhor! Manda o Corinthians logo, vai! Do Corinthians, hoje o Roberto Andrade falou na. Hoje no sorteio do Campeonato Paulista, aquela coisa toda. Mas falou pra quem? Tá gravado? Tá, com o Paulo Naves. Cuidado, hein? É, falou que ficou um pouco preocupado, né, mano, com o rendimento do segundo turno. Ele falou que amanhã vai retomar, que amanhã retoma aí o bom futebol pra essa arrancada final pro título aí. Amanhã é o Grêmio, lá em Itaquera. Aonde? Itaquera. Então, ô Bento, a parada é a seguinte. Com relação aí a essa partida do Grêmio, volto a falar aqui. A CBF pode enviar a taça do Campeonato Brasileiro para Itaquera, caso exista uma vitória do Corinthians, uma provável vitória do Corinthians, o Corinthians já pode dar a volta olímpica ali no estádio. Ah, mano. E volto, e afirmo isso com 100% de razão, Domênico, não adianta ficar eita. Mas Corinthians ele tenta dar graça no campeonato, mas vocês não colaboram, vocês são incompetentes. Não. Você não também, se inclua nisso. Se inclua nisso, que seu time é outro incompetente. É sim, Domênico. Teu time, o Santos e o São Paulo. E o Grêmio são três incompetentes. O meu time já foi incompetente. O Corinthians está seguindo uma determinação ou uma recomendação para que ele tire o pé, para que ele alivie, para que os outros possam chegar. Isso é recomendação. Mano, isso aí é o normal do teu time, meu amigo. Normal do teu, que é fraco. Se tiveram um primeiro turno, na quarta posição, a verdade é uma só. A verdade é uma só que você não quer falar. Você quer omitir. A verdade é que o primeiro turno... A verdade é que meu time é líder, dá uma chupada. Teve dois ou três jogos que os caras ganharam aí na base do São Caetano, que dizem aí, né? Ah, é? E fica se retrancando lá atrás, que viu que é uma porcaria. Não, dois, e aí não. Fica se resguardando e vai lá numa bola, buscar uma bola e ganha o gol. Bom é o teu time que não ganhou nada esse ano. E aí fez um primeiro turno que não existe. E o segundo turno é o que é o Corinthians. Esse segundo turno é o que é os caras. Agora, eu concordo. Agora, eu não sou louco de dizer, eu concordo. Os outros foram muito incompetentes e o meu time está incluso nisso. É triste. Não, seu time é o mais incompetente. Eu tenho coragem de falar. Meu time foi incompetente de não ganhar do time dele, porque é muito melhor. Agora, o Mano não tem coragem de falar que o time dele é isso aí que tá aí. Isso vamos é lá, vamos lá. Não tem humildade. O time, peraí. Aí você tá falando uma grande bobagem, eu vou falar o porquê. Não tô. O time que jogou o primeiro turno era esse mesmo que tá jogando o segundo. Então o senhor tá falando uma grande bobagem. Mas então, por isso o Corinthians é mesmo, que não faz o mesmo turno? O Corinthians no primeiro turno, ele fez por onde e mereceu fazer a campanha que fez. Porque jogou demais, inclusive ganhando do teu time lá dentro do Chiqueiro. Sim, vamos ver o segundo turno. Segunda coisa, cabe ao teu clube tentar fazer alguma coisa, porque no primeiro já passou vergonha. Então, e no segundo, o Corinthians ele chegou desacreditado, não só no Campeonato Brasileiro, como chegou desacreditado em outros campeonatos que disputou. Ganhou o Campeonato Paulista. Tem tudo pra ganhar o Campeonato Brasileiro também, porque esse Campeonato Brasileiro tá cheio de incompetentes. Ah, o Corinthians caiu? Caiu. Mas os outros não tiveram a competência que o Corinthians teve no primeiro turno pra nem chegar perto. O Corinthians ele virou o primeiro turno, já que o senhor tá falando que o Corinthians caiu aí, que não tá jogando nada. E não caiu? Você tem uma ideia. No primeiro turno, ouça, você vai entender agora. No primeiro turno, quando virou do primeiro pro segundo, o Corinthians ele tinha uma vantagem de 8 pontos para o segundo colocado. Hoje, mesmo mal, a vantagem do Corinthians é de 9 pontos para o segundo. Mas eu acabei de falar. Ou seja, isso mostra a superioridade do Corinthians. Não, simples, não é superioridade. Assim, não mesmo, é mesmo o Corinthians tinha, tendo, né, a 11ª campanha do segundo turno. Desculpa. Mas é a gordura décima primeira, que o Corinthians não, criou, terceira. Né? Não, mas aí é a gordura é diferente. Criou, é diferente. Né? Não, mas é diferente. Você, quando tem muitos pontos atrás do time e você arrancar esses pontos, é diferente do time que tá muitos pontos da frente e segurar essa vantagem. É totalmente diferente. No fim das contas, um joga mais tranquilo. Mas no fim das contas... Tipo assim, muitas vezes falamos aqui, Corinthians e São Paulo, jogo Corinthians-São Paulo, vamos pegar esse jogo. Ah, o Corinthians se perder, tudo bem. Vai jogar pelo empate. Quer dizer, tá muito tranquilo. Porque tem muito ponto. Os outros têm que ganhar, senão tá fora. É diferente. O campeonato vira outro campeonato. Mas eu acho que você não percebeu, Domênico. Mas eu acabei de falar, mano, que você tá falando com outras palavras. Eu acabei de falar, meu time foi incompetente. O do Santos também foi, o Grêmio também foi. Tudo bem, Palmeiras e Grêmio e Santos estavam em outra competição muito mais importante que a Libertadores. Se lascaram. O Grêmio ainda não. Mas o Palmeiras se lascaram. Priorizaram uma competição que nunca se deve priorizar. Competição de mata-mata, você não prioriza. Não existe priorização pra competição. Mas eu só discordo dessa. De você, Domenico. Eu acho errado isso. Você disse que o Corinthians é só isso. Por exemplo, você acha que o Guilherme Arana só joga isso? Mano, mas você acha que o Fagner só joga isso? Aqui, ó, você acha que o Rodriguinho só joga isso? Então, que o Jô só joga isso? Mas é uma opinião. Que o Jadson só joga isso? Não, mas eu não falei que só joga só isso. Não, ninguém falou isso. Eu estou você que falou que o Corinthians é só isso? O time do Corinthians é isso que está acontecendo aí. É isso, não acho. Mas é opinião. Tudo bem, você tem tudo a discordar. O meu ponto de vista é que o Corinthians... Ele jogou de uma forma diferente do primeiro turno. E no segundo turno todo mundo percebeu e não consegue mais jogar. Muito bem. Essa é a verdade. Daqui a pouco, o Corinthians ele passa por um mau momento técnico, mas daqui a pouco vai jorrar em todo mundo. Daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom. Nossa! Né? Muito bem, Sr. Brown. Um pouquinho mais sobre esse assunto, né? Mas agora nós vamos às manchetes do Palmeiras, Sr. Brown. Fala de nós aí, Sr. Brown. Hoje também foi o que? Vocês não viram? Vocês não viram? Tanto seu, mano. Itália e Suécia, hein? Itália fora da Copa. Mas por que fora da Copa? O que tem a ver isso com o Palmeiras? O importante pra ele é tumultuar. Ele é louco, você tá vendo? O que tem a ver isso com o Palmeiras? Palestra Itália. Ué, quando a Itália vai bem, agora, os caras ficam Palmeiras. Você viu agora? Palmeira, mas quem que falou isso? Você. Tá maluco. Chega a final de Copa, os palmeirenses, tudo, se não tá o Brasil, passa pra Itália. Tô mentindo. Nós não podemos esquecer do seu Bento, essa bichola, que ama o De Rossi também, né? E aí ele fica fora da Copa, tá triste, né? A fase dos galãs italianos passou, velho. Só tem tranqueira. É mesmo? Não tem nenhum bonito? É o Xarai lá, velho. O Xaraui. É, sei lá, não é pra ser arrombado. Que isso, velho. Icardi. Não, vamos falar sério. Tá igual. Já que comentamos, o time da Itália passa por um momento difícil. Tá igual os roteiros, né? Não tá mais, né, seu velho? Mas é sério, mano. Mano, a Itália está fora da Copa. Não, não, não tá. Não, a Itália vai pegar a Suécia, mas será eliminado. Não, já foi. A Itália foi pra repescagem e pega a Suécia. Mas já foi sorteado. Pega a Suécia e vai ser eliminado. Dois jogos, o ida e volta, e vamos ver quem vai. Perdeu o Suécia. Ano passado. Mas eu não duvido. Portugal. Mas eu não duvido da Itália, não, hein? Ó, ataque em Sing, velho. A Itália é complicada, hein? Nunca duvidem da Itália, hein? Nunca duvidem da Itália. A Itália é complicada. A Itália é o Léo Banguela, cara. Esse Insigne, eu tava assistindo lá o jogador do Napoli. O Napoli que tá perdendo com o Manchester City. 2-0. Gabriel Jesus tá deitando. E o Napoli... Ah, machucou? Não, tá deitando em cima dos caras. E o Napoli me parece um bom time. É, mas Bom time. O City tá demais. Tá bem, tudo bem. Esse Insigne... Eu vou te falar um negócio. É uma insígnia. É rápido, mas é um egoísta danado. Fominha. Insignificante. Ô, Domênico. Fala de nós. É o Palmeiro. O Gagliotti também hoje. Hoje foi o dia dos presidentes falarem, né? Ele falou que perguntaram pra ele sobre três assuntos. Vamos lá. Primeiro, sobre o Valentim. Ele fica até dezembro. Pode ser que ele fique em 2018. Fica, que amanhã. Amanhã vai ter o papo lá com o Mano Menezes e o Cruzeiro. Sim. Aí outro assunto, hoje. Lucas Lima falou que respeita o Santos, o jogador tem contrato com o Santos, vai esperar aí a definição. Perguntaram sobre, eu nem sabia desse jogador, o Fabra, que é o lateral esquerdo do Boca Juniors. Melhor que o Bufarini? Melhor. Vai estar esquerdo esse. Tem o quê? Ele falou que não tem nada, não sei de onde inventar isso aí. O Palmeiras que tem que correr com o lateral esquerdo mesmo, por quê? Porque, como eu disse, o Egídio deve ir pro Cruzeiro. Graças a Deus. O Vitor Luiz prefere ficar no Botafogo, que enche o saco dele lá. Sim. E o Zé Roberto, finish, né? E o Reinaldão, tricolor de volta. Agora ele vamos dar uma super faturada pra pegar o Walter. O Reinaldo é melhor do que com relação aos pontos aí, né? O primeiro ponto do Mano Menezes, deixa ele no Cruzeiro. Ele acabou de conversar com o presidente do Cruzeiro, ele falou. Deixa ele lá no Cruzeiro. Você gravou? Não, é amanhã a conversa. Palmeiras, olha, sabe qual é o problema? Você sabe que às vezes... Não, gostou da proposta. Isso é um assunto para ser falado e comentado muito. Às vezes você tem muito dinheiro, e o Palmeiras tem, e vai ter 200 e poucos milhões para montar elenco. Isso às vezes é complicado, velho. De novo? É o que a gente tava falando aqui no almoço. É porque o Palmeiras tá com tudo em dia... E vem dinheiro de patrocinadora, vem dinheiro da televisão de cota, total, não é? Não é? Porque o Palmeiras antigamente pegava uma grana... Sim, aí depois pegava adianta do outro ano, do outro. E quando o Nobre assumiu, ele não começou a não pegar mais pra poder pegar no ano que tem que pegar. Então assim, vem 230 milhões aí pra investir no clube, no time. Caraca. Mas às vezes, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Às vezes, esse ano já quando provou, você né? Tem, quando você tem pessoas que não sabem o que fazer, eles querem gastar dinheiro. Sim. Então foi provado esse ano que gastaram uma fortuna em muita gente, não aconteceu nada. Quanto vai custar? A minha pergunta é assim, quanto é que custa o Mano Menezes? Ah, 700 bagatela. Por mês. Não 700 vai, pau por mês. Não vai ser barato. Vale a pena trazer o Mano Menezes? Ele tava ganhando 500 pau no Cruzeiro. O Corinthians e o Botafogo são provas vivas de que não tinha dinheiro. Ah, vamos ficar com esse mesmo, não é assim? Uhum. Fica com o Carilli. Sim, fica com o Jair Ventura aí, porque eu entendo, eu entendo que a torcida do Palmeiras ela é crítica demais. E se o time for mal aí, mas sai mal, os negros já vão ficar. Domênico, você dá uma Ferrari na mão de quem tem carta provisória? Ah, mano, mas olha aqui, mano. Mas o Carilli, mano. Mas aí o Carilli recebeu um Fusca na mão, é diferente. O Corinthians ele não tinha uma Ferrari ali pra apresentar pro Carilli. Ué, mas o Cuca não era o piloto da Ferrari? Mas eu te faço a pergunta, a torcida do Corinthians não cobrou ele porque ele foi muito bem. Porque se ele vai mal, eles fritam o cara. Mas o elenco, Domênico, era modesto. O time também não era pra tudo isso. Não era um investimento como o que o Palmeiras fez. Mas aí que eu tô dizendo. Mas é isso que eu tô falando. Quando se tem dinheiro, às vezes, você precisa buscar o cara de nome. Sabe, não, às vezes não é. O Cuca não era o piloto pra Ferrari? O Cuca, esse ano, o ano passado, ele veio e deu conta do recado. Esse ano, vocês mesmos comentaram aqui. Ficou abaixo, né? E tem uma foto aí que foi mostrada aqui no grupo aí do Verdão. Eu vou ver se eu coloco lá no grupo lá do estádio pra vocês verem. Sim. A foto quando ele chegou em 2016, a foto quando ele se apresentou em 2017. Cara, você vê o semblante do cara? Ah, é outra coisa. Né? Você fala, não é? Cara. Não é igual. É diferente. Não sei por quê. Não sei se ele não tava de vontade. Não, tá... Foi estranho. Foi mas estranho. Pelo que o Matos falou hoje. Bom, ninguém põe revólver na cara de ninguém pra poder assinar também, né? É verdade. 700 pau por mês é fácil. Pelo agora, o Matos isso que eu não consigo entender. O cara ganha 600 pau por mês. É. Que é o que o Cuca ganhava lá, 600 mil. Uma bagatela. Aí o cara meio, tô insatisfeito. Por, eu gostaria, juro por Deus. Porque que eu queria um Deus, mês só insatisfeito. Deus não faz assim, Dodô, você vai ganhar um mês, ou três meses, cinco meses. Eu vou te dar 600 pau. Mas mês. Se você tiver eu ganhando... quero ver se você vai ficar insatisfeito. É porque mas antes ele tava ganhando um milhão. Não é possível. Mas se você não, souber... Não, RG, não é possível ficar insatisfeito com 600 mil reais. Mas eu vou te explicar por quê. Hein, Marcão? É possível. Brincadeira, velho. Eu vou te explicar por quê. É outro contexto. Não, alguém tem que me explicar. É, sim, então eu vou te explicar. Contexto, vai. O Cuca deve ter mais duas ou três opções de clubes. Primeiro você precisa ver se, o quanto ele precisa desses 600 mil. É. Acho que nessa altura do campeonato. Você não sabe quantas dezenas de 600 mil o cara já não tem. Porque antes ele tava ganhando um milhão. Quantas dezenas de 600 mil você. É. Segundo, você não sabe quantos clubes não vão aparecer oferecendo os mesmos 600 ou mais. Sim. Pro ano que vem. É. Sim. Aí o cara fala assim: ah, meu, olha, por causa desses 600 eu vou ficar mais rico, menos rico. Ah. Amanhã tem outro clube me oferece também. Tô de saco cheio. Ah, vou embora. A torcida tá me pegando no meu pé, eu vou embora. Agora, vou embora. É diferente de um cara que chega e fala assim, isso, né? Meu primeiro emprego eu tô ganhando 600 conto, eu tô aqui há 3 meses, bicho. É. Tem um contrato aqui de 1 ano e meio, não sei o que lá. Meu. O cara não fez o pé de meia, ele vai até o fim. Claro. E vai até o fim. E não dá boi na multa. E o Cuca ficou até o final. Domênico, o Cuca ficou 2 anos na China ganhando 1 mil e meia. É isso que eu tô falando. Mas não, ponto, é o cara, não é a grana que tá, o cara, não, tá, não é a grana tá, que tá move. Com a vida mais. Feita já. Esse mundo. Esse tá. Esse ele tá. Não tem cara de que é aquele cara que gasta muito, né? Calça vinho não custa tanto também. Por isso que eu acho que pra jogador que ganha muito, para jogador que ganha muito, o bicho pouco interfere. Ah, não tá nem aí com o bicho. Pouco interfere. É que se dane o bicho. O bicho geralmente pouco interfere para um jogador que ganha muito. Bicho pra ele que nem ganha cerveja. É isso que faz ele correr. O jogador que ganha muito não é o bicho que vai fazer correr, é o caráter dele. É. Tanto é que tem jogador que pega o bicho, vai lá na cozinha, divide com a tia, com o roupeiro, com os caras que cuidam. Tem uns que chegam e dão pra mulher. Não, e todo o staff. Eu dou pra minha mulher, fica feliz da vida. Entendeu? É verdade. Agora, é complicado. Viu? E o segundo ponto ali, você falou do treinador, e o segundo ponto era o quê? Lucas Lima. Deixa no Santos. Não. Agora leva. Não, vai levar. Agora leva o Catsu. Leva o Catsu. Com a cabeça leva o Catsu. Ele pra mim vai trazer o Lucas Lima. Meu Deus do céu. De novo eu venho aqui. E depois aí, a torcida do Palmeiras, tem muitos aí que querem ele. Vocês vão lembrar do que eu tô falando. Marca a data aí, ó. Dia. Marca aí, ó. Dia, que dia que é hoje aqui? 16? 17 de outubro de 2017. 6:04. Tô avisando. Vamos ter problema com o Lucas Lima. Me cobra. Muito bem. Fala mais nada. Já, Daqui a um ano nós vamos cobrar o Ele sempre gostou do Palmeiras, né? Ele sempre gostou do Palmeiras. Desde pequenininho. Só um ano não. Menos? Então, olha, daqui menos de um ano estaremos cobrando 17 de outubro. Bah, anota aí, hein? Todo dia 17 a gente faz marcar. 17 de outubro nós vamos cobrar aqui, Dodô. Pode me cobrar. Agora eu vou cobrar o narigudo. Olha só, amigo, marca aí na sua agenda, hein? Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. O Nissan Days está de volta e esse é o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes. E tem o Nissan March, o compacto com o menor custo de manutenção da categoria e o SUV mais desejado das ruas. É, o Nissan Kicks, amigão, com condições especiais. E você acha que acabou? Não, tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Então, olha, cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro, tá bom? É isso aí, passe numa concessionária Nissan e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão, e olha, não esqueça, hein? Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Agora vou falar aqui de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Olha, tá aquecendo os motores da Copa do Mundo, estão aquecendo, né? Não só lembrando, como o Mano disse agora há pouco, repescagem lá na Europa, Itália versus Suécia. Tchau, né? Itália. Tchau, Itália. Já vai ter aí. O Peru vai brigar com a Nova Zelândia, né? Vai. Vai dar jogo. Aí vai dar jogo. Mas já tem Brasil, nada. Já tem Argentina. Deixa eu ver quem mais, Marcão. Vamos lembrar, Uruguai já tá. Alemanha. Egito. A Inglaterra nunca ganha nada lá, também tá lá. Colômbia. Egito, Islândia. Bélgica tá com time. Não, mas vamos falar daqueles times que, né? Tradicionais. Que tem sustância, né? O Egito é da hora, o Egito vai chegar longe. Ó, a Bélgica tá lá. Bélgica, olha, Bélgica. França não tá? Tá, França tá. São as duas favoritas. Espanha tá. É, Espanha, olha aí. É um monte. Bélgica, França e Alemanha são as três favoritas. Copa do Bélgica? Mundo. Bélgica? Oh, mano, velho. Bélgica tem um timaço, Domênico. Sempre a Bélgica é favorita Hazard. E não ganha. É, a Bélgica é muito falada, né? Tem o Hazard também, né? Lukaku, Fellaini. Mas precisa ver também, né? Tem não vive de três posições, né? Precisa ver o resto ali, como que se comporta, Mertens. Né? Não é não? Mertens. Bom, é o seguinte, já que estamos falando de Copa do Mundo, fica aí o recado. Mais uma vez, aconselhando você que quer viajar com a sua família, você quer viajar com seus amigos para a Copa do Mundo, meu amigo, consulte hoje mesmo a Estela Barros Turismo. Por quê? A Estela Barros tem mais de 40 anos em Copas do Mundo. Por quê? Porque a Estela Barros tem várias opções de roteiro já separados por fase. Desde aquele que só quer assistir um joguinho, como aquele que quer assistir a Copa inteira. Ah, e ó... Todos os roteiros oferecidos pela Estela Barros incluem logística e traslado para todos os jogos do Brasil, hein? Preste atenção. E independente da cidade onde vão acontecer. Porque a Rússia, se eu não me engano, vai ser mais ou menos que nem o Brasil. Vai ter um número a mais de sedes, né? Sim. E é um país de difícil locomoção. E a Estela Barros, esperta, experiente, 40 anos de Copa do Mundo, falou assim, lá, para levar o torcedor, beleza, vamos fretar aviões. Então, você vai sair da sede onde você está hospedado, por exemplo, Moscou ou São Petersburgo, e de avião fretado pela Estela Barros, você vai até o dia do jogo do Brasil, assiste o jogo, eles têm o hospitality, setores fantásticos para você assistir o jogo dentro dos estádios. Acabou o jogo, leva até o avião, traz de volta e você vai dormir no seu hotel. É demais, cara. É boiada, né? É boiada. Olha, sensacional. Então, ó, ligue agora lá na Estela Barros, tem um time de atendentes aguardando sua ligação. 2166-2250. Sim. 2166-2250. Você pode ligar agora. E aí, uma informação que eu já adianto é que você pode parcelar em até 8 vezes no boleto. Tá, parcelar é bom, né, velho? O site para informações também é estelabarros.com.br. O telefone, repetindo, 2166 2250. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Já vai combinando com seus amigos, vai agitando com a sua esposa, falando, vamos combinar as férias na mesma época, vamos junto. Ou pelo menos pega aquela semaninha, aqueles 15 dias, né? Sim. É, eu vou tirar em 15 dias, vou embora, largar tudo aí. Tá lá. De novo? Largar aí tudo. Sim. Como de novo? Mas também, viu? Só toda viagem, hora você tá lá nas Europas, você tá lá nos estrangeiros. É a sexta vez que ele vai pra Rússia. Toda hora, velho. Ô, louco. É tudo permuta. Permuta. Vai gostar de vodka. É permuta, você dá o dinheiro. É, e aí e o cara te dá passagem. E o cara te dá passagem. A companhia aérea te dá passagem. É a permuta. Já fiz isso aí. Não é não? É. Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Sai de Atlântica, o lançamento Trisul, que cabe no seu bolso. Acesse sideatlantica.com.br e conheça o decorado, hein? Boa! Vamos lá, seu Tricolor. Tricolor, boa, ó. Nossa, aqui, boa. Ó. Tricolor também o Juleco falou hoje. Mas não. Marquinhos! Tá falando muito, hein? Não, mas... Leco falando? Não. Toda vez tava indo bem, quando eu vejo a manchete assim, Leco falou, já falou. Mas hoje ele falou. Leco. Falou outra coisa, falou do Kaká hoje. É. Muito perguntado do Kaká. Falou que precisa ver se o jogador tá afim de jogar bola, né? Tá afim de... Ele tá afim de jogar tênis. Não, precisa ver se ele tá mesmo, se jogar bola pra saber se o cara... Nossa, tá bravo tá hoje. Tá focado, né? Vale a pena trazer. Exatamente. E amanhã... O Pinotti já falou que não, né? É. Peraí, que não ou quê? Que ele não tá focado? Não, que ele não, então traria. Então, veja bem, se tinha nada continuidade no assunto, dá impressão. Já é o primeiro desgaste, porque aí o presidente fala, não, vem, vou trazer, pronto. O presidente falou que temos que conversar. E amanhã que a parte financeira também está sendo discutida. Tá, né? Marketing. Mas e o amor? Ó, na boa. Kaká, ô Kaká, na boa, com todo respeito, etc. Você quer vir aqui pro São Paulo? Eu sei que você não vai jogar todas. Já não é mais aquela coisa, dá uns 34, 35 anos de idade, né? Já há um desgaste natural, etc, etc. Kaká, pelo amor de Deus, não vem com essas... Não vai dar uma sangrada no tricolor, né? Não vem com essa sangrada, já chega de ídolo sangrando lá, né? Já ídolo já sangrou muito lá. É. Né? Quem? Sem sangrar, hein? Não, fala aí, Vieira. Um decente, um que passou decente. Falando nisso, Você quer saber, Mota? Não, fala aí. Não, eu tô falando da multa do Rogério Ceni. Então... Não foi uma sangrada, Mota? Exatamente. Não, não foi, porque os caras concordaram. Exatamente, falando sobre a multa do Rogério Ceni, o prêmio do Campeonato Paulista ano que vem são 5 milhas. O São Paulo tá no grupo B, é São Paulo, Ponte Preta, Santo André e São Caetano. Você quer dizer que se ganhar, já tem endereço esse prêmio? Não, já. Não, porque já tá pagando, né? Você acha que lá na federação, se ganhar... Se ganhar, já nem põe nessa conta. É aquele e-mail que você encaminha. Já tá endossado na hora. O Leco já fez uma reunião com o time pessoal. Precisamos ganhar o Paulista. É. Assim, ó. Tá vendo essa conta? Não é nessa que você vai depositar. Você vai depositando nessa. O pessoal já tá pago. Ele precisa ganhar o Paulista pro ídolo. O Botafogo, que é o Gilberto, né? O Jair Ventura falou que... Ah, mas o Gilberto muito, já não fica mais... É, mesmo, e ele falou que só vai negociar no final do ano, que de repente, tal. E o São Paulo tá discutindo com a Federação do Peru, né, sobre o Cueva, que eles querem que libere ele 10 dias antes. Não. Porque querem fazer uma preparação especial pro jogo e mas tal. Pela FIFA, a recomendação da FIFA é que libere 5 dias antes. Desculpa, eu não gosto da palavra recomendação. Ou é ou não é. Quando é recomendação, recomenda. Ah, então, olha, mas é recomendação ou é determinação? Não, recomendação. É, não. 10 dias eu acho que é recomendação, mas 5 dias o clube é obrigado, entre aspas, a liberar. Mas o São Paulo tá tentando um acordo para que o Cueva jogue até contra o Atlético Goianiense, que seria no dia 6 de novembro. Tem que jogar, Então, garantido até contra o Santos. Mas aí o São Paulo tá tentando ver se consegue liberar ele após o jogo do Atlético Goianiense, que é no dia que o São Peruano teria que liberar ele para a seleção. É uma segunda-feira à noite. Sim. Ah, a seleção do Peru vai dar esse mole para vocês, né? Sim. Mas peraí, desculpa. Se o lance que a FIFA manda 5 dias. Se for 5 dias. Um abraço. Tá, mas nossa, isso o cara pediu, cara, a seleção dele indo pra Copa, velho. Ué, se o São Paulo tá tentando entrar em acordo com a seleção peruana, tá na cara que o São Paulo não tem esse trunfo na manga. Também não, mas o que acontece, mano? O São Paulo não ia ligar porque é muito gentil pra seleção do Peru. É o São Paulo que tá tentando entrar em acordo ou a Confederação Peruana que tá tentando entrar em acordo? Não, acho que é o Peru. O São Paulo, ele vai fazer jus aí. Peru quer entrar, parece. Não, peraí. O Peru, ele tá pedindo o jogador 10 dias antes. Ele tá pedindo o jogador 10 dias antes. São Paulo não. O São Paulo só quer liberá-lo na data que a FIFA estipula. Assim como o Flamengo. Ou seja, na segunda-feira, o São Paulo já teria que ter liberado o jogador. É 5 dias antes. Não, é que teria que ter liberado, mano. É assim. Claro que é, data FIFA, cacete. Mas se o São Paulo, de repente, fretar um voo pra que ele vá pro Peru, onde quer que ele tenha que se apresentar após o jogo, ele vai se apresentar no dia. Vai ser da Nova Não, fretar um avião pra levar até Nova Zelândia. Não, até Nova Zelândia não. É mais fácil pagar o bicho pro jogador, rapaz. Você é louco. Mas vai todo o prêmio da... O jogo do Peru. O prêmio do Paulista indo embora. O jogo do Peru é dia 11. Ó, o Rogério Ceni botando a mão na cabeça. O RG. Esse jogo aí que. Esse jogo que o São Paulo tá querendo pedir a liberação do jogador é contra quem? Goianiense que ganhou do Corinthians aqui. O Goianiense. Ganhou do Corinthians. Ganhou, foi uma fatalidade. Mas o Goianiense, cara, com metade do valor, RG número 2, que o São Paulo fretaria pra mandar um jato pra Nova Zelândia, se você der pro Atlético Goianiense e falar, tô, já caíram, vai pro inferno. Mas, olha, não podemos dar risada, porque o Goianiense, ele tirou pontos do Santos, ele tirou pontos do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, quer dizer, então não pode bobear, cara. Não pode bobear, eu já tinha com 150. Aí, ó. Mas parece que o São Paulo já fez um acordo lá com a Federação Peruana lá, ô seu bem. Pra ir, né? Vai mandar 3 máquinas de costura e uma flota de bambu. Isso! É, já tá feito o acordo. Quem costura é boliviano, né? Peruano. Mas tudo a mesma coisa. O que separa a Bolívia do Peru é uma plantação de coco. O Flamengo também não pretende liberar nem o Trauco, nem o Guerreiro. É, o Flamengo tá na mesma história. Peru também tem coca? Tem, não tem? Tem coca em tudo que é lugar. Não, tem tudo no mundo. Lugar. Tem. É, isso é verdade. Todo lugar. Não, a plantação não. Ah, deve ter. A conversa do cara. E ainda com relação ao jogo de amanhã, é louco. O Petros, ele tá com estiramento na coxa esquerda e tá fazendo tratamento intensivo. Tá fazendo tratamento intensivo em 2 períodos. Boa. E garante que joga. O Petros. Petros. Legal. Estádio 97 da Energia 97 também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. Amendoim Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, o seu parceiro do futebol. Estela Barros Turismo, o maior país do mundo, recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros. Fala, seu Bento. Cadê o placar? Tem que ter placar, irmão. Isso, mano. Depois você vai chorar. O Santos foi quase eliminado ontem. Acabou o campeonato. Você vai chorar, mano. Depois você vai chorar. Acabou. Ontem também, na hora que chorar, meu time é campeão. Na hora que eu passei a escalação aqui com o Giamotto e Copete, sabia que ia ser jogo duro mesmo ali na frente. Né? 2x2 o jogo. É, com o Vitória, mesmo assim, ajudando ainda, com a ajudinha do zagueirão do Vitória. E o detalhe, RG, que quem pode ser barrado contra o Sport é o Zeca. Graças a Deus. E o Zeca, ontem, após a partida, ele fez uma postagem, não sei se foi no Instagram ou no Twitter, onde falou que não tinha ido bem. Instagram. Mandou que não tinha ido bem na partida. E parece que não caiu muito bem lá dentro com o Levir. Depois ele apagou a postagem. Mas o Zeca, eu acho que a tendência é que seja barrado para o jogo contra o Sport. 2x2 ontem. Bom, se o Levi vai tirar o Zeca, o que ele vai fazer, né? Quem é que ele vai... E o Bruno Henrique não volta também contra o Sport. Por que não? Machucado. Bom, aliás, tem que agradecer. Essa aí tem que ir pra conta. Isso tem que ir pra conta do Levi pelo seguinte. Porque contra a Ponte... Caveta de óleo. Contra a Ponte Preta... Caramba. Contra a Ponte Preta... Porrada no velho. Na hora que o Bruno Henrique, a primeira vez, colocou a mão na perna, sentindo, ele tinha que ter tido coragem de sacar o Bruno Henrique. E ele não teve coragem. Ele manteve o cara lá com a mão na perna, correndo, a mão na... Aí, perdeu o cara já pro segundo jogo depois, subsequente. Agora, não vai voltar contra o São Paulo, né, RG? Provavelmente deve estar aguardando para voltar no clássico, né? Só pode. Agora, ontem, primeiro dar parabéns ao Vitória. que veio para jogar bola e jogou muita bola. Aliás, o Mancini vem fazendo um trabalho sensacional lá. Não, mas eu disse ontem antes do jogo, eu gosto do trabalho. Tá na mira do Santos, né, Ringinho? Eu gosto do trabalho do Mancini. Mas independente disso, o Vitória, a concentração, os jogadores focados ontem. Porra, ontem se tinha, como se diz, né, depois do jogo, se tinha um time que tinha que sair lamentando derrota. Porra, Vitória, teria, né? Lamentando. Uma hipotética derrota. Uma hipotética derrota, esse time seria o Santos, velho. Porque o Vitória jogou e jogou muita bola e jogou pra ganhar mesmo. Então você viu ontem, só deu pra entender a formação do Santos com defesa, meio-campo e ataque. Para quem assistiu o jogo, antes do juiz apitar o início do jogo. Depois que apitou o início do jogo, não deu para entender mais nada no time do Santos. O jogador que eu tenho criticado pra caramba aqui, que é ridículo, esse tal de Copete, e que encontra defesa ainda. Vocês viram ontem o gol que o Santos tomou? Não. Ele recebeu a bola na intermediária. Tá mostrando ali os... Aí o Santos, está todo armado. Não, já foi no segundo tempo. O Santos está todo armado para atacar. Ele vira na intermediária, ele vira para a defesa do Santos e ele bate a perna direita na perna esquerda. O adversário pega a bola, arma o contra-ataque e aí são 4-3. Porra, aí o cara deu um come no Vanderlei e fez um golaço. Sim. O tal de David que acabou, o moleque tem 22 anos, acabou com o jogo. Esse moleque não fica, e não é por uma partida, esse moleque ele vem jogando bem. E é bom de bola esse moleque. E acabou com o Santos. Acabou com o jogo ontem. Copete era aquele que você elogiava. Eu não elogiava porra nenhuma. Porque ele tinha a barriga flamejante. Três gols no São Paulo. Ele falou que era um homem de fogo. Bota o vídeo. A barriga queimada. Nós temos o herói da barriga queimada. Bota o replay de ontem do programa. Não vem botar a palavra na minha boca, não. Foi 3-1 pro Vitória, só que foi contra. Porque o Santos também não ia fazer gol, hein? Porra, deitado, do jeito que tava ontem, não ia fazer mesmo. Ô, chefe, e o outro Lima deu adeus, hein? Ah, o chefe vai dar. Porque o chefe foi lá no Pacaembu, então ele vai falar. Foi, então chupa, Benedete. E outro. Deixa eu só terminar. E o outro, que é um tal de blá blá blá e um puxa-saquismo, e eu não entendo porquê, é o seu David Braz, velho. Esse também já tá na hora, hein? RG queimando. Não, são caras que eu venho falando, não é de hoje, não, Mota. Não é de hoje, não. É verdade, realmente você não. Não é de hoje. Eu sou crítico há muito tempo. Agora, o Levir Coupe, esse negócio de ficar pedindo desculpa pra torcida, velho. Acabou esse tempo. Acabou esse tempo, cara. Arma time, arruma time. Porra, não tem. Cadê a molecada do Santos? Cadê o time que mais fez gol no mundo? Acabou? Agora nós vamos tomar? É isso? Acabou na década de 70, gente. Porra. Tão louco. Tá louco, Levi. Pô, vai lá cuidar do restaurante, velho. Nossa, que deitada. Nossa, fala aí, você senhora. Que foi no jogo lá, chefe. Copete também, não precisa ofender também. Copete não. Chefe. Ah, você foi no jogo, chefe? Então chupa de novo. Trouxa. Nossa, mas tá deitando, mano. Pé frio, eu falei ontem. Tá cara de empate, pé frio. Você torce pro Vitória, mano? Não, eu sou Corinthians. Então tá na sua isso, mas você falou muito a outra semana, então dá uma chupada aí. Mas eu falei que eu ganhei de você. Quanto você pagou no ingresso? Mané. R$50. Tudo isso? Ué, é o preço. Mas você não apresentou a carteirinha de aposentado lá, o negócio do INSS? E aliás, o que tá acontecendo no Pacaembu, hein? E porra, os caras não conseguem botar a torcida antes do jogo, dentro do Pacaembu, velho. É má organização. Pô, de novo, mas má educação do pessoal também, gente. Olha o caminhão do óleo. Alô. Caminhão de óleo. Não, mas ó, parado nem imigrante. Tem três pessoas que eu acho que não tem que continuar em 2018 no Santos, já deu. Um é o Levir Coupe, já faz tempo, desde a Libertadores. Ele mostrou que não tem condição nenhuma de dirigir o Santos. O outro é o Lucas Lima, que, cara, já tá fora do time. Morto, ele só tá andando em campo. É impressão minha. Você viu aquele lance do gol? No segundo tempo, eu pude assistir o segundo tempo. Pegava na bola, era vaia. Não, tomou vaia o segundo tempo inteiro. E outra, merecido, cara. Ele fez corpo mole, ele errou passe. A única qualidade, teoricamente, que o cara tem, principal, é acertar os passes, acertar lançamento. Ele errou passe de 2 metros de distância. Ô, cara. Sobral, o cara pra entrar. O cara pra entrar com uma chuteira daquela com o cara tem que jogar pra caramba, velho. Ah, cabelinho. Tem que jogar muito. Sabe? Meu, isso aí é pessoal, mas ele não tá jogando nada. não volta para ajudar, perde a bola, reclama. Então já faz tempo. Então, cara, não aceitou a proposta do Santos, que é ótima, diga-se de passagem, vaza, vai pro Palmeiras. Calma, calma, ele vai aceitar. Coitado do Palmeiras, não, se for. Novo sei Wesley, lá. Será, o chefe? Ah, não sei, cara. Vai lá, se fizer gol no Santos, nossa, depois, tá bom. Agradecido. Eu chupo, não tem problema, mas pode ir embora. O que passa a impressão é que o Lucas Lima, eu acho ele um muito bom jogador. Acho ele muito bom. Embora ele tenha sempre aquela cara de jogador que jogo quando quero. É. Tá repetindo o que mas o Ganso é fez é isso, é nos últimos anos, tempos no Santos. Tá igualzinho. Agora, é o tipo do jogador que, assim, se vier para um time, São Paulo fala, pô, ótimo jogador, beleza e tal. Mas dá aquele temor de falar assim, ah, esse aí vai jogar as primeiras. Depois vai pegar um contratinho de 4 anos, deitar no contrato, cara. Sombra, é o seguinte, ele tá fazendo... Esse que é o problema. Sabe o que ele tá fazendo? É exatamente o que o Ganso fez. Ele começou a jogar mal, parece que de propósito no final, pra torcida pra ficar com birra e não sentir falta. O cara fala, ah, a torcida não me quer, vai embora. O é Benedetti, isso que ele tá fazendo. É isso que ele tá fazendo. Ô, Benedetti, eu vou discordar de você, sabe por quê? Ai, por quê? É, não é, não é menosprezando o Santos, não. Ah, é. Nunca. Mas se liga, Sombra, você vai me dar razão. Vai. Você vai me dar razão. O bagulho é o seguinte, Benedetti. Fale. É, na vida desses jogadores aí, é a geração hoje PlayStation. O moleque pega lá o videogame, ele liga lá e ele joga também. É isso. Ele vai pegar o Barcelona, ele vai pegar o Bayern, ele vai pegar o Real Madrid, enfim. São os times da moda. O Lucas Lima, recentemente, ele recebeu aí uma... Não foi uma sondagem, foi uma proposta. E ele tava praticamente certo pra ir pro Barcelona. Ele tava praticamente certo pra ir pra lá. Na época que o Neymar ainda jogava lá. Porque pra quem não sabe, o Lucas Lima, ele é hoje... Agenciado pelo pai do Neymar. Isso. Então, existia ali a grande possibilidade da vida do Lucas Lima de poder ir pra Espanha. Jogar no Barcelona, tá próximo do Neymar, ele já tinha dado uma beliscada na irmã dele, já ia entrar pra família. Ah, não. Ia morar numa travessa da Diagonal. Aí, de uma hora pra outra, Sombra, é como se fosse o dia de princesa. É o dia de princesa na vida do Lucas Lima. Acabou, o Netinho te deixou em casa, ele volta pra realidade dele. Ele deve pegar uma mina lá que deve trampar na sorveteria da esquina, lá perto da pizzaria lá da Van Gogh. É, ele mora no Canal 2. Ele joga no Santos, mas não é um menosprezo, mas é verdade. Não é menosprezando o Santos. Mas imagina, por exemplo, o seu castelo de areia. Tudo que você sonhou na vida, desmoronar. Ele ia jogar na Europa, ele ia jogar hoje, talvez aí num dos 3 principais times do mundo. Ele ia estar próximo do Neymar, que é um cara que ele gosta bastante. Sim. É que nem você ir pra Disney, mano, aquela promessa do pai. É como se fosse, Mota. Imagina só, é o sonho de qualquer jogador atuar no Barcelona. Vocês não podem falar isso. É o sonho. Não, mas não é menosprezando o Santos, ô Domênico. Poderia ser o Palmeiras, poderia ser o São Paulo. O Corinthians não, porque o Corinthians é maior que o Barcelona. Cadê o momento? Trouxe o momento. Sabia, mas imagina só, velho. Tá bêbado. Ah, alô, acabou, né? Chega de... Oh, não, mas ô Sombra. Terminou aí ou não? Não, mas ô Sombra, rapidinho, ó, o bagulho é o seguinte. Imagina, 7:15, pro cara, é broxante, velho, continuar no futebol brasileiro, sendo que ele sabia que tava tudo praticamente encaminhado pra jogar lá no Barcelona. Eu concordo, mas ele tem que ser profissional, mano, ele fica... Mas então, Benedetti, o cara não é uma máquina, mano. É sim, cara. O cara tem que jogar, porque se ele não jogar, ninguém vai contratar o cara, né? Ao contrário, agora que ele não foi pro Barcelona, é aí que ele tem que jogar mesmo pra ser contratado por outro time. Concordo, aí mostrar que, pô... Olha, ele já perdeu, ele já perdeu seleção, ele perdeu a Europa. Porra, se ele ficar nessa... Perdeu a irmã do Neymar. Se ele ficar nesse... Se ele ficar nesse marasmo aí, velho... É verdade, e o Zeca que meteu cornetinha no Instagram pra reclamar da torcida. O que ele falou, Benedetti? Qual que foi? Não, o Zeca, desse que ele jogou mal, eu nem vi, mas ele mandou um simbolinho daquele fala muito e os dedos do meio pra torcida. Mas já não é o primeiro, né? Não, ele já chutou bola, ele já tá com a birrinha, já tá com a birrinha com a torcida. Eu acho que a gente podia estudar umas trocas aí, né? O Zeca é bom jogador, cara. Mas o Zeca vai pra Europa, esse é diferente, esse cara vai pra Europa. É, até agora não foi. Mas ele tem proposta, já teve no meio do ano, então ele deve ir agora. Mas o Zeca deve ir pra qualquer lugar. A minha proposta agora é a gente falar... O Domênico falar do McDonald's. Isso é muito melhor. Aí sim. Chegaram no McDonald's, hein? É, meus amigos, chegaram no McDonald's, grande cheddar. É, McMelt com 2 hambúrgueres e muito cheddar. Mac Fritas, olha, Mac Fritas cheddar bacon com pedaços de bacon. Você tá ficando com água na boca, Cheddar. Eu tô vendo que você tá babando aí. Eu já percebi. Mac fritas Cheddar. Ele baba também. Ele baba, baba. Olha aqui, ó. E pra encher essa barriguinha aí, Domênico. Ah, vai uns 4 pacotinhos. Pacotinho de quê? Mac fritas Cheddar Bacon é sensacional. Tem pedaços de bacon. Nossa. Acompanhados de cheddar, olha, cheddar, ó, cheddar cremoso jogando em cima, que beleza. E o novinho cheddar, o McRib barbecue feito com hambúrguer, 100% suíno, em formato de costela, cebola grelhada e muito cheddar. Então é o seguinte, meu amigo, pode chegar que tem muito cheddar no McDonald's. Venha pro McDonald's, corre! Vem! E agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu automóvel. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda, até porque foi aproveitando seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu automóvel com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Não vai perder dias esperando o vistoriador passar no... É só passar no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Não vai perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto, né? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor! Boa. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Lembrando que você vai participar do programa também através das cornetadas. São os corneteiros do Estádio 97. Mande aqui a sua cornetada pra nós. O que são as cornetadas? É a sua zoeira, é a sua musiquinha, é o seu protesto, é a sua opinião. A fritada. Pode fazer pergunta também. Às vezes, não, aí depende. Perguntas para nós. Pode. Né, cara? Fazer perguntas. Pode. Sim, pode. Claro. Perguntas, é pergunta. É, mas assim, gente, convenhamos, cuidado para quem você vai fazer pergunta, né? Para quem tem acima da sexta série só. Exatamente, tá bom? Ai. Então, olha, o número. Para quem é abaixo é música. O número é. Nossa. 943-530-150. Repita. 943. É que eu acho que vai ficar mais fácil, assim, pro cara guardar. É que o Bota me perguntou se tinha mudado o número ontem. Não. 943-530-150. É, fica melhor mesmo. Ficou bom mesmo, viu? Não fica melhor? Três blocos de três, né? Três de três. Entendi. 943-530-150. Você manda aí o seu WhatsApp pros cordeteiros do Estádio 97. Muito bem. Estamos recebendo aqui Estranho no Ninho. Olha aí. Tô vendo aqui que ele é corintiano. Ele é contador lá do Cangaíba. É o Cássio Moura. Opa, boa noite aí, pessoal. Boa noite. Pra mim, é a realização de um sonho. Se o Ale que veio aqui, né? O Ale já é da SPN e falou que tava realizando um sonho. Pra mim, é um sonho maior ainda, né? Que legal, cara. Pô, dá um F5 aí, o Ale tá no Esporte Interativo agora. Não é mais da ESPN. É, então, mas ele tava na ESPN. Claro. Ele falou quando era. Quando ele chegou aqui, Então. Boa. Anos atrás. Beleza. Muito bem. Agora, você tá aí sentado no microfone, tô vendo que você tá nervoso, tá ansioso. Sentado no microfone? Deixa eu só perguntar uma coisa. Aí, quando você vai almoçar, você fala assim, tô sentado, já... já tá na mesa, tô na mesa. Você tá na mesa ou na cadeira? Não, você está à mesa. Ah, bom, então. Mas no comum, tô, já tô aqui, já tô. Sentado na cadeira. Tô na mesa. Mas dá licença, mas você fala que o corintiano tá sentado no microfone, você tá sacanagem. Você tá sacaneando o cara, né? Essa parte pro Zumbi, cara, né? Boa. Essa parte pro Zumbi. Já chamou de mano. Eu tava defendendo você. Não defende mais, Sombra. Veja que você não precisa de defesa. Qual é a sua facção? Que facção? Você tá tremendo, vai tremer mais, velho. Eu falei pra você aí, tá vendo? Não. E aí, mas tá muito nervoso aí, cara? Não, um pouco nervoso, né, cara? Relaxa. Motinha. Não, pacotinho especial pra ele. Pacotinho especial. Aquela massoterapia Luísa Sarto, aquela coisa. Motinha assim. Especial. Olha aquela massagenzinha nele, já, ó. Relax. O Mota já falou que não ia nem deixar eu subir. Relaxa, calma, meu. Calma, Mota não vai fazer nada. Filho, calma, velho. Não é. Ele tá palpando porque, sabe, é outubro rosa. O homem também pode ter câncer de mama. Também pode. Você é contador? Sou contador. Ensina o Mota a contar até 30. Nossa, que deitada. Não. Que deitada, hein? Ah, meu Deus do céu. Dá pra ensinar, velho. Ó, ensinar o Mota a contar, velho. Se ele não aprender até hoje, não vai aprender. Nossa. minha brincadeira, Mota. Como é que é, Marcão, que é o TCC dele? A boboleta. Isso! A boboleta. Desde quando você é nosso ouvinte? Olha, cara, desde que o Mano usava Bobojaco, então, ó, faz tempo. Nossa, Bobojaco, ele é playboy, agora ele é playboy. Faz tempo. Tá uma pena, nada, né, velho, eu tenho meu Bobojaco, eu ando de moto ainda, parceiro. Tem um gosto de... Não, é aquele moletom de vaca. Tem duas coisas que ele guarda, é, o moletom de vaca. Ainda. Você acha que o Mano mudou muito, que ele deixou muito de ser aquele menino Bobojaco? Agora sou bobo. Aonde, filhão? Olha, tá de ouvindo o programa bom, assim, é, não dá pra perceber muita coisa, né? Só quando ele começa a falar, não... Arquiteta. É. Empreendedor. Ele fala dos Estados Unidos. Ele agora tem arquiteta. É. Arquiteta. É. Mas, ô irmão, o bagulho é o seguinte, mano. Não vai embarcando na onda desses antes, não, porque esses antes aí são todos uns pregos, uns comédias, uns vacilão. O bagulho é o seguinte... Eu sou maloqueiro mesmo e continuarei sendo eternamente. Inclusive aquela música lá, Nego Drama, a letra Mano inicial, Drama. O Mano Brown, ele modificou, era Mano Drama. Era, inclusive aquela última frase, é verdade, aquelas últimas frases da letra Drama, da música. Eu, num papo informal, uma vez com o Mano Brown, que falei, naquela época lá dos barracos de pau na Vila Maria, o que vocês deram por mim? Então, só pra te informar, quem canta a música é o Ed Rock, falou, né, Mano Brown? Mas, ô otário, o Mano Brown... Otário! Mota, otário. Você vai ficar quieto? Não, vou defender. Tem uma primeira parte é o Ed Rock, na segunda eu vou... Pois é, inclusive esse trouxa que não tá sabendo aí, ouve, não. É que ele não ouve, ele não conhece Racionais, deve estar sabendo alguma coisa. É, na época que, inclusive, ele fala, gostaria de concluir meu raciocínio, se você me permitir, você vai entender. Nossa, mas olha isso. Quando ele fala, na época dos barracos de pau lá na pedreira, tá certo? Não é Ed Rock, é Mano Brown. É que você não conhece rap, eu vou dar uma aula aqui. Tá brigando, uma aula gratuita. Então o negócio é o seguinte, houve sim, naquela oportunidade ali, uma adaptação aí de alguns trechos da música que o Mano Brown colocou, talvez aí, uma rima aqui, uma rima ali, pra poder moldar, mas a música foi inspirada em mim. Ó. E, inclusive, eu vou fazer o download pro meu irmão e vou passar pra ele, pra ver se ele consegue identificar aí a voz aí do Ed Rock e do Mano Brown. Mas falar em música, você tá aqui porque você fez uma musiquinha, né? Sim. Aqui pro Estádio 97 e você foi escolhido no dia, né? Sim. Foi sim, um dia muito legal pra você? Ah, foi muito legal, assim, né? Zoar com... Tudo bem que eu fico preocupado de zoar com o Santista, porque às vezes pode ter uma palpitação, né? Pode um infarto. Procurar o hospital, não é por isso a gente só tem palpitação quando você senta no colo. Você se excita com homens, amigo? Se sentar no colo, né, velho? Vai lá, amor. Ah, tá estranha essa história, RG. Tá estranha essa história. RG, você prefere um gordinho ou um musculoso? É isso, RG. Olha lá. Tá se oferecendo, mano. Vamos ouvir a música que... Não, meu irmão tá aí do lado. Vamos lá. Que no ganará Libertadores, quem em brasileiro onde eu não vi nem colores, que fui eliminado em Copa do Brasil, e fui eliminado por El Guayaquil, que sem Lucas Lima sou um Bragantino, este Barcelona ni es argentino, fui eliminado em Vila Belmiro, por El Barcelona lá de Guayaquil. Muito bom, hein, Cássio? Muito bom, eu tenho até uma dúvida aqui, que esse chefe aqui, ele é muito novo, né, cara, pra ser santista. É um espírito. Nossa, eu sou espírita, né, então eu tô com medo. Nossa. Vai, chefe, é sua. E as plásticas que ele já fez? Isso aí, irmão, é criogenia. Ele foi congelado quando ele tinha 30 anos, velho. Só que ele deve ter mais de 100. É verdade. É que são vários velhos, viu? É por isso que ele é desse tamanho. São vários velhos junto. Meus filhos são todos santistas, todos. Ô, Gauchinha, não se assanha. Mas você é espírita também, que nem eu? Assim, não. Eu sou um carne e osso, quer pegar? Aí, chupa! Não, carne e osso. Peraí. Um reivindica sente no meu colo. Chupa! O outro convida a pegar. Eu vou te falar. Os dois santistas aqui. Nossa, ai, que grito. Eu achava que era São Paulino, que era... Você tá vendo, né? Tá complicado, né? Na verdade, não tem conotação nenhuma, é só pra você sentir se é carne. O cara gordo pra caramba não tem nada aí pra ver. Caramba, você ia me ofender. Gordo pra caramba, você tá zoando. Aí você tá zoando. Não, eu vou respeitar mais os gordos, que eles estão mais tranquilos. Nossa, respeitar. Olha que porrada no chefe. Mas você falou que não tem nada pra ver. Tá dando pancada atrás de pancada. Você falou que não tem nada pra ver. Você gosta de ver? O quê? Aqui, ó. Vê o quê? Tem azul. É só um azulzinho esse velho aí. Jota, traz a pá. RG Vaselina. Cartão amarelo pra vocês. Tá certo, tá certo. Que isso? Tá achando que é Libertadores? Estranho. Cássio Moura, sinta-se à vontade. Tá mais relax agora, né? Agora ele relaxou. Vamos participar o resto do programa, tá bom? Muito bem. Presta atenção aí na mensagem do Narigudo. Olha só, amigo. Marca aí na sua agenda, hein? Nesse mês você vai sair de Nissan Zero. O Nissan Days está de volta e esse é o melhor momento para você fazer uma escolha inteligente. É inteligente ter o melhor da tecnologia japonesa fabricada no Brasil. É inteligente aproveitar ofertas imperdíveis que cabem no seu bolso. É inteligente oferecer toda a linha Nissan com taxa zero ou planos em até 72 vezes. E tem o Nissan March, o compacto com o menor custo de manutenção da categoria e o SUV mais desejado das ruas. É o Nissan Kicks, amigão, com condições especiais. E você acha que acabou? Não, tem mais! Promoção Outubro de Vantagens Nissan, um mês inteiro de ofertas imperdíveis. Então, olha, cadastre-se no site outubrodevantagensnissan.com.br e ganhe uma exclusiva cristalização de para-brisa para melhorar a visibilidade ao dirigir o seu carro, tá bom? É isso aí, passe numa concessionária Nissan e faça um test drive, porque quem testa, compra Nissan. É isso aí, amigão, e olha, não esqueça, hein? Pela vida, escolha o trânsito seguro. É Nissan! Estádio 97 também tem oferecimento do Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol, vai que você pode, beba com moderação. Oferecimento dos amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Exegue, a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. É isso aí, nós vamos aos ouvintes, porém antes lembrando que você também pode assistir o Estádio 97 através do nosso canal no YouTube, youtube.com/radioenergia97, /radioenergia97, e no Face é facebook.com/energia97fm, todo mundo que ligar e disser, todo dia é dia de clássico no McDonald's, ganha um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's, tá bom? E corintianos, atenção, corintianos, temos torcida Estádio 97 para Corinthians e Grêmio no conforto do camarote único. Então, um corintiano que ligar e disser, eu quero ir na torcida Estádio 97, ganha direito, tremenda mordomia, já foi nessa, estranho? Não, eu já fui na antiga lá, quando era no Pacaembu, mas ainda não era no camarote único. Ah, não, agora é. Essa é top, não dá nem outra chega, história. Para. Ligou ontem o corintiano que ele disse assim que vai ficar 48 horas já sem comer pra ir pro jogo. Ele não come pra ir na torcida, velho. Não come pra ir na torcida, é sério, cara. Tá certo. Não, frutuoso. Frutuoso. Não, a outra também foi legal pra caramba, mas do camarote único ainda eu não fui. Mas eu vou ligar, é porque você sabe que é fácil pra caramba ligar aqui, né? Moleza, molezinha. Eu tô tentando ligar, acho que a última vez que eu liguei aqui foi em 2010. Nossa, caramba. Gaspou o dedo. 2010, que beleza. Bom, vamos ao telefone, 3284-7097. Hoje é terça-feira, apenas os ouvintes virgens. Dedinhos virgens. Só aqueles que nunca entraram ao vivo no ar com a gente aqui na Energia 97. Só os ouvintes virgens, tá bom? Boa. Então, vamos lá. Mas virgem é virgem de mundial que nem palmeirense? Ou não? Paulada do Domênico agora, velho. Já bateu em todo mundo. Chupa, Domênico. Fica rindo aí. É que o cara é um cara mal informado. Ah, sim. Mal intencionado também. Pronto, lá vem ele com o papo do Leão Bonner. Acho que... quando a gente coloca estranho no Ninho aqui, a gente tem que perguntar se o cara tem instrução pra participar do programa. Se tem, por exemplo... Não, é corintiano. Eu sou contador. Não, mas você não deve ter nem... Contador você não sabe, de história. Você não sabe divulgar lá no Google, lá? Não fica pesquisa nervoso. No Google, lá. Trouxa. Não, tá escrito lá o quê? Naquela tá taça lá. Tá escrito procura o quê? Lá, o trouxa. Taça Rio? Taça Rio? Taça qual o Rio? Qual o Rio? Mas... TT, qual que tá? Não, foi disputado no Rio de Janeiro, trouxa. Não sabia? Não sabia? Trouxa não. Trouxão. Eu tô perguntando. Então você tá então. Então eu tô te ensinando. Eu ensino você. Pronto, depois a gente vai ter aula dos trouxas aqui no chat. Daqui a pouco aula dos trouxas. Agora nós vamos ao telefone. Toca, Asdrubal! Aula dos trouxas. Brasileira tá zica, tô cansado de apanhar. Tão rindo de mim. Entrei no Z4 e não consigo mais sair. Não tenho paciência mais com vocêdão. Que time decadente, não aguento não. Não ganhou de ninguém. Pede pra todo mundo e vai pra Série B. Com o time que tem, está correndo risco. Mas é boa. Pra Série C também. Nossa, que... Alô. Porcaria. Alô, alô. Eu consegui, baralho! Aê! Bruco! Chupa, Domênico! Ah, chupa, Domênico! Traz tua irmã que ele dá um trato. Ah, ali. Bom, aí, mané. Aí, palmeirense da família, aí, não fala. Domênico. Começou bem. Vilão. Todo um cartão amarelo pra amarelo? Você. Por ele não pode trazer a irmã pra mim? É, começou bem. Mulher, não, imagina. Qual o problema? Você trata como se a moça fosse um objeto. Tá não, bem. Mas é com cara. Mas eu vou trazer. Traz ela pra mim. Eu vou trazer. Vou lhe usar, né? Mas não, não vou usar. Ninguém falou isso. Se lavar que eu vou. Eu vou tratar ela com muito carinho. Porque o ouvinte é meu amigo aí, ó. Imagino. Cunhado, né? Cunhado. Vai fazer com ele o que o cavalo fez com a égua, né, Domênico? Aí já vocês estão falando. Eu tô quieto. Tá vendo? Aí não tem cartão. Eu fiquei quieto, só pedi pra trazer a irmã do cara e tomei amarelo. É brincadeira. Alô? Alô? Tá embaçado hoje. Quem fala? É Maurício Cassim Borges, quase um homônimo do nosso mano. Tamo aí, mano. Aí ele é homo também. É nóis. É homo. Pô, Sombra, isso aí eu deixo pra vocês, tá, mano? Homônimo mesmo. Tá, hein? Sei. Sim, Maurício. Sim. Ó, trouxinha, quantos anos, hein? Trouxinha não, 3.5. Mas é carinhoso, é carinhoso. Como? Quantos? 3.5, hoje. Hoje, ele falou hoje, 3.5, RG. Você praticava quando você era mais jovem? O quê? Como assim? Depende do quê? Aquele esporte lá? Qual esporte? Caça e pesca, você praticava? Ah, mas é sensacional. Sensacional. Salvou a hora, RG. Lógico que salvou. Nossa. E o bairro, qual é o bairro? O bairro é, vamos lá, não tem mais Benjinha, mas é Vila Industrial. Ah, Industrial. Santo André. Você mora aí ABC. Na Vila Industrial, é isso? É, lá... Isso, mas é São Paulo, alguém falou Santo André aí, é perto, Paulo. Mas é em São Paulo. Ah, é que tem as tá duas, ali né? Perto da Vila Ema ali, né? Exatamente, Vieira, é isso mesmo. Vila Ema. Cada um com seus problemas. A Vila Industrial que é boa. A Vila Ema que é mais você grande. Você gosta do que tem lá, chefe? Gosta! Então tá bom. Do bagalo, como assim? O que que tem lá? Eu nem sabia que tinha olhar de tromba. O que tem lá é menina de três pernas, Sombra. É mesmo? É? Menina, tá sabendo, hein? Você tá sabendo, hein? Pô, eu moro na região a vida inteira, são 35 anos, tem que saber, pô. Entendi. Tá certo. Tá bom. Fazer o quê? Tinha um cara que trabalhava aqui na rádio. Olha. Trabalhou aqui. Não vai falar nome, né? Trabalhou, não, não vou falar. Trabalhou? Falando. Trabalhou aqui na rádio nos anos 90. Acho que eu sei quem é. O nome trabalhou em 2000 também? E o irmão dele era travesti, né? Ah, o Mano e o Marcão. Ele fala assim: ah, mas tem um jogador que ele passa lá todo dia. É. Jogador de que time? E o meu irmão falou que ele passa lá todo dia. É mesmo, né? Jesus. Meu irmão falou é demais, né? É. Às vezes é caminho, né, da casa. É. Rapaz, hein? É que nem o nosso amigo. Como diria lá, o Benedetti, ele gosta daquela coisa servida. Ele gosta daquele traveco servidão. O Benedetti curte aquele traveco que passa a bigorna no passante da calça, sabe? Que dá a volta nele. Você lembra daquele caraca. Amigo? Caraca! Velho, e o time? Quer? Vamos lá. É, nós temos nosso amigo. O time é eu quero ir na torcida Estádio 97. Acabou, que pena. Acabou, que pena. Que você deu azar duas vezes, porque você vai... E vai ver perder ainda. Vieira deitando, ó. Tá bom, Vieira, tá bom. Eu não vou nem discutir agora, porque todo mundo que falou antes contra a gente se deu mal. Então eu só acho que vai ser igual. Não tá, então jorrada no Vieira aí, aproveita. Mas, ô Maurício, antes da gente falar aí do Corinthians e Grêmio, que é a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, hoje aconteceu o sorteio aí também do Campeonato Paulista 2018. O Corinthians ele caiu no grupo A aqui com Ituano, Bragantino e Linense. Ou seja, o Corinthians ele não enfrenta nenhum desses times aqui na primeira fase. Eu vou aproveitar que eu vou passar rapidinho então os outros grupos para que vocês já fiquem informados aí também, ó. O grupo B tem São Paulo, Santo André, São Caetano e Ponte Preta. Mais difícil. O grupo não C joga tem... contra isso, burro. É, avisa o Mota aí que... Mas na semifinal, você não semifinal pega o segundo. Mas na semifinal mas joga. Mas na semifinal, precisa classificar. Vamos passar primeiro. Aqui, ó. Semi não, quartos. Vamos passar aqui, ó. O grupo C, que é o Palmeiras, o São Bento, a Ferroviária e o Novo Horizontino. E o grupo D tem Santos, Mirassol, Red Bull e Botafogo. Lembrando que você não joga contra ninguém do seu próprio grupo. Os dois melhores avançam pro mata-mata e você joga aí o... possivelmente os times grandes aí, eles vão enfrentar o segundo colocado do próprio grupo. Mas na boa, Domênico, falar disso, viu, mano? Não, mas aí que tá. Eu acho que dentro do Campeonato Paulista, aconteceram algumas mudanças aí que eu acho que pelo menos uma delas é válida e é legal. Que é você poder utilizar a molecada da base. A base, né, mano? A molecada que tem entre 16 e 21 anos, que já tá pelo menos há um ano dentro do clube. Não aconteceu, né, mano? Depois da reclamação os clubes, do ano passado. Lógico, os clubes acabaram levando pra isso mesmo, né, velho? Não, mas o RG, dentro do regulamento passado, você tinha que inscrever todos os jogadores que você ia utilizar. Sim, eu Essa sei. Essa molecada da base agora serve como um plus. Ou seja, se você quiser utilizá-los, você não precisa necessariamente inscrevê-los e comer uma vaga daquele jogador que seria porque, inscrito dentro porque da porque teve uma chiadeira geral, e pra variar sempre montado pra sobrarem os quatro, né? Os quatro grandes. Claro, sempre né, foi isso. Não tem graça campeonato estadual, cara. Não perde a graça completamente, cara. Perdeu, legal é o Gaúcho. Já perdeu faz tempo. Mota, não tem nem graça. Não sei a graça que vocês estão vendo aí. Não, mas o Domênico, o Campeonato Paulista, por mais que a gente diga, não vale nada... É o campeonato estadual mais forte do Brasil. E hoje serve para derrubar técnico. É laboratório, não, mas não só isso. Ô Vieira, por exemplo, os times vão começar a disputa da Libertadores. Quem não cair na pré vai começar a jogar Libertadores no final de fevereiro ou no meio de fevereiro. Cara, o Campeonato Paulista durante esse mês vai servir para que seu time possa ganhar corpo, para que seu time possa ganhar entrosamento. Eu acho que nesse sentido aí vale a pena, cara. Eu não desprezo o Campeonato Paulista, não. O que você acha a respeito do Campeonato Paulista, Maurício e nosso querido estreno Ninho Cássio? Olha, mano, eu acho que na verdade, assim, só tem graça mesmo os times grandes. Acontece uma vez ou outra, como aconteceu ano passado, de aparecer um Audax, um RB Brasil, que às vezes aparece com alguns times e alguns jogadores interessantes. Mas na maioria das vezes é só os times grandes que interessam mesmo. E você, Cássio, o que você acha? O que você entende a respeito do Campeonato Paulista? Você gosta ou você acha uma grande porcaria? Não, eu acho que é um campeonato interessante, até essa mesma coisa que você estava falando, né? Por exemplo, os times usam mais hoje para pré-temporada, né? Eles utilizam para ganhar corpo o time e chega na fase final, quer queira, quer não, tem os clássicos e todo mundo vai torcer, pô. Não tem jeito. O cara vai falar... Ele é chato pra quem perde. Eu concordo, mas assim, sabe o que eu acho, Cássio? Por exemplo, assim, ó. O campeonato estadual hoje, ele só serve pra matar a saudade do fim do ano, que não tem mais jogo. Aí volta, fala, pô, vou ver meu time de novo. É ruim. Só que no final, cara, você vai assistir, por exemplo, o Corinthians e Audax na Arena Corinthians. Ah, é ruim, gente. Palmeiras e Linense. Pô, cara, um monte de joguinho ruim, cara. Eu entendo o que você tá falando, mas eu penso assim... Eu tô falando assim... isso assim, ó. E isso falando que o Grêmio joga o Campeonato Gaúcho, que é pior ainda. Sim. Tá? Mas eu tô falando o estadual de uma maneira geral, isso é pra nada. Não, cara. Campeonato pra pegar ritmo de jogo. É, exatamente. Então, virou laboratório pra você ver se você aguenta um pré-temporada, brasileiro. Sim, aí, tipo assim, ó, você aguenta o brasileiro com esses caras? Não, eu não aguento. Então vamos contratar. É pra isso que serve. Eu concordo, só que eu penso o seguinte, os times da Europa também, eles fazem pré-temporada contra times fracos lá. Sim. Simplesmente pra... No caso deles é pra ganhar fãs. Mas infelizmente o Campeonato Paulista ele virou um campeonato pra preparar time com requinte de crueldade. Você perde, você derruba o técnico. Então, mas isso daí já é uma incapacidade das diretorias, né? Tem que entender e falar, olha, é uma pré-temporada. Mas gente, né? Vamos lá. Mas é. Agora, o Maurício, com relação ao Campeonato Brasileiro, voltando agora pro Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse próximo jogo do Corinthians amanhã contra o Grêmio é Cala uma a boca final desse antecipada. Cachorro aí. Que é isso aí, Maurício? Deixa o cachorro latir, deixa o cachorro latir. O pior é que é do vizinho, não consigo fazer muita coisa, viu? Desculpa. Não. Se eu quiser fazer muita coisa aqui, eu arrumo confusão, é melhor não. Os animais têm prioridade. Com certeza. Maurício, então com relação à partida contra o Grêmio agora aí, o próximo adversário do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O que você acha? Eu entendo que é uma final antecipada. Se o Corinthians ganhar esse jogo, entrega a taça, vamos dar a volta olímpica amanhã mesmo. Tem gente que discorda. Pode parecer que Corinthians campeão na Austrália, França, não, mas eu concordo, desde que o Santos e mais o Palmeiras tenham um ou dois tropeços, é isso aí mesmo. Já é amanhã o último jogo. É, ô, mano, você que tem uns amigos na Austrália, já liga lá e pergunta se é Corinthians campeão na Austrália, velho. É verdade. Boa, boa. Ô, mano. A Austrália tá 12 horas à frente. Você viu o que eu falei, mano? Eu falei ontem, os caras me zoaram, acharam que era mentira. Eu joguei 527 rodadas com o time reserva e o campeonato continua sendo Corinthians e Grêmio, velho. Você entrou em campo, é verdade. Ah, mas é pra você ver. Você entrou em campo. Entrei, eu sou do Grêmio. Estão a mesma distância que o Santos, né? Então dá uma segurada aí. Que não, você não, mas o campeonato brasileiro. Mas vocês vão ganhar quarta-feira? Vamos ganhar, RG. Então vamos ganhar. Então não ganhar porra nenhuma. Grêmio vocês é Brasil. Vão ganhar porque a Maria ganhou atrás da hora. Grêmio, mano. É Brasil, ai, RG. Ai, ai, ai. Torce aí, ô trouxa. O negócio é o seguinte, com relação a essa partida, o Maurício e meu amigo Cássio, que são os corintianos aí que estão presentes aí na ligação. É, eu entendo que amanhã o Corinthians ele tem que jogar e tem que suar sangue pra já moer o Grêmio. O empate já tá ótimo pro Corinthians. O empate já tá ótimo. Porque, repito, por mais que o Corinthians ele empate com o Grêmio e o Santos possa vencer, a diferença não vai ser absurdamente gritante. A diferença cai para 6 pontos. Isso se houver um empate entre Corinthians e Grêmio e o Santos conseguir vencer sua partida. É 7 pontos, a diferença cai para 7, porque o Corinthians somaria 1. Mas se o Santos ganhar, cai para 6. Não, 7. Não, permanece em 7 porque o Corinthians soma 1 ponto. Se o Corinthians ganhar, faz 1 ponto, chefe. Ah, é verdade. E o Santos, ele ganharia 2, teoricamente. Tá estudando com o Então, querendo ou não, se a gente parar pra analisar, o Corinthians ele tem uma vantagem extremamente grande pro segundo colocado. Na virada do turno, o Corinthians ele tinha 8 pontos de vantagem. Agora ele tem 9 pro segundo. Mesmo o Corinthians tendo uma queda de rendimento absurda, que não deveria ter tido, eu entendo que o time do Corinthians poderia render muito mais do que tá rendendo. Mas mesmo assim, o restante do Campeonato Brasileiro tem mostrado uma incompetência danada. O campeonato perdeu a graça, graças à incompetência dos outros. Ou não? Olha, eu concordo, mano. Eu só penso assim, o time do Corinthians, ele tem que entrar mais ligado no jogo, né? Ele deu uma, assim, não sei se os jogadores viram que a distância tá grande e que, por exemplo, são 5, 6 rodadas só que eles precisam ganhar pra ser campeões, pra confirmar o título. E eles estão entrando meio desligados. Aquela jogada, o Fagner, por exemplo, pra mim aquilo ali, ele tava desconcentrado, cara. Se ele tivesse concentrado no jogo, acho que ele não falharia, por exemplo. Mas, ô irmão, analisa da seguinte forma: ainda restam 10 rodadas do Campeonato Brasileiro pra encerrar de vez aí, esse ano de 2017. Pro Corinthians, ainda restam 10 rodadas. Pra Grêmio, pra Santos e pra Palmeiras, restam no mínimo, mais 7. Porque se a gente parar pra analisar essa diferença de 9 pontos, o Corinthians ele já tem. Lógico. O Corinthians ele já tem. Então os outros times, eles têm 7 rodadas pra tirar essa diferença do Corinthians. O Corinthians ainda tem 10 jogos. Não, sim, realmente tá certo. Só que, assim, eu acho que o Corinthians tem que voltar a entrar concentrado. No começo do campeonato, né, eles estavam concentrados em vencer. Agora eles estão entrando, acho que um pouquinho mais desligados. Mas eu acho que... Estão poupando o time pro Paulista, velho. Estão poupando o time pra Flórida. Maurício Evina, Maurício. Ô, Maurício, ômodo, mano, homônimo, né? Homônimo. Ó, 5:30 da tarde, na Rua Tutóia, 77, tá bom? Combinado, Sombra. Beleza, Sombra. Eu ia mandar um grande abraço pra vocês. Escuto a rádio desde 2001. Valeu. Não vou falar aquele monte de blá blá blá que todo mundo fala, mas acho que vocês são sensacionais. Estão presentes aí na vida de todo mundo todos os dias. Peço desculpa aí se no começo a gente fala algumas bobagens, mas é porque quando liga realmente dá uma surpresa, dá meio que um branco. É muita emoção de falar com vocês, até pelo tempo mesmo. Já tentei várias vezes e nunca consigo. Bob Esponja. Beleza. Obrigado pela audiência. Valeu, velhinho. Obrigado, um abraço. Vai comemorar com as meninas da Vila Industrial lá. Não, tô fora. Vai lá, mano. Vai lá, Marcão. Vai, Corinthians. Que isso. Legal, mais um ouvinte participando aqui do Estádio 97, na Energia 97. Hoje é o dia dos ouvintes virgens, né? Terça-feira. Aqueles que, em quase 5 mil programas, nunca conseguiram entrar no ar ao vivo com a gente. Hoje é o dia. Não é não? Hoje é o dia, hein, velho? É isso aí. Mas vamos falar de uma coisa que a gente gosta tanto quanto ver bola na rede. Vamos lá. Quando você pensa num aperitivo para acompanhar o seu jogo, e ontem Zico lá, mandei uma menininha aí, vendo o Santos ali, torcendo pro Santos, né, do Vitória. Secador do caramba. O RG é turma do amendoim. Mas o que que vem logo na mente, mano? Sombra, tá na cara que é amendoim, é claro, né, parceiro? Mas não é qualquer amendoim não, rapaziada. Tem que ser o Mendorato, o seu parceiro de futebol. É animal, animal. Mendorato é o amendoim da Santa Helena, a maior especialista em amendoim do Brasil, que cuida desde o plantio até o produto final. Mendorato é douradinho, tem uma casquinha crocante, deliciosa. E não importa se você está curtindo futebol sozinho, com a galera ou com a família. Mendorato tem vários tamanhos de embalagem que vão de acordo com o tamanho da sua turma, viu? Boa, Sombra, mandou bem, cara. Então já sabem, rapaziada, se tem jogo, tem Mendorato. Um golaço de sabor, é isso aí, galera. Um produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Eu adoro amendoim e amendoim adoro a Santa Helena também, é top demais. É verdade. Ó, atenção, você que não pegou aí o resumo das manchetes aí, ó. Ouve aí. Resumo das manchetes. Are you ready, São Paulo? Leco falou. É que o torcedor São Paulo não tá com muita paciência de ouvir o Leco atualmente, não, hein? Eu já cheguei na intimidade, falei, Lecão, qual é que é? O Kaká vem? Aí ele falou que precisa ver se o Kaká tá afim de jogar bola, né? Se tem condições de jogar, aquela coisa toda. Vamos ver. Amanhã tem um probleminha aí contra o Fluminense, o Petros, mas... pode ser que ele jogue amanhã. Vamos aguardar. What the fuck now, Palmeiras? Hoje foi a vez do presidente do Palmeiras falar, hein? Falou sobre o Valentim, falou sobre o Lucas Lima e também interesse no lateral esquerdo do Boca. Vamos lá, Alberto Valentim pode continuar em 2018, porque parece que a proposta que o Cruzeiro fez pro Mano Menezes foi gorda. O Palmeiras tem grana pra gastar? Aí tem do Boca, Fabra, desconversou, falou que não tem nada. Scream for me, Corinthians! Amanhã é o Grêmio, hein? Como o Mano fala, ganhando amanhã, podia levar a taça pra lá já. Também acho, viu? O Roberto de Andrade falou também hoje na reunião do Paulistão. Eu tava meio preocupado, mas diz que o time já tá retomando o caminho. Espero uma grande vitória amanhã. Santos, let's go! Ontem o Vanderlei não funcionou, mas pode funcionar contra o Sport, hein? Quem deve ser barrado esse jogo é o Zeca, que admitiu o golpe no Instagram após o jogo, falou que não jogou bem. Isso não caiu muito bem lá no... Quando perde, os caras gostam de ficar arrumando alguém, né? Um bode expiatório. Então o Zeca admitiu que não foi bem, pode ser que seja barrado contra o Sport. Aí Bruno Henrique, que é um dos melhores do ataque, não joga. E é isso aí, Peixe 2x2... Também já, né? É o único que dava pra chegar, mas... Mas, vem cá, vocês viram com muito maus olhos essa história do jogador posta-por? Não joguei bem. Não, mas não foi essa. A briga não foi exatamente... Não? Essa. Foi o dedinho. Teve foi o dedinho. Depois que ele mostrou... Ah, ele mostrou um dedo? Ele postou aquela vozinha que saindo, como se estivesse gritando, que é a corneta, como se a torcida estivesse falando muito, e um dedo do meio na sequência. Pô, o Santos tem problema. Em resposta a alguém. Em resposta à torcida que tá deitando a lenha nele no Instagram. O Santos tá com problema com rede social, né, o chefe? Não, o Santos não. Quem tá com problema é ele. Que não, ele não. O Vecchio foi a mesma coisa. E agora vocês estão tentando achar o tal do dedo do meio. Já teve aquela história do Felipe, você lembra? O Vecchio se escalou também, falou dos cachorros, do Matheus também. Ah, mas vira e mexe aparece um pra arrumar uma confa dessa, né? Olha, jogador tinha que se afastar. O Bruno Henrique deu uma pedrada recentemente na torcida do Santos. O Vecchio foi mais ingênuo do que outra coisa. O cara colocou, outro dia o Gilberto não deu um curtir, deu um like, no meme do São Paulo abraçando a Série B. Cara, na sua maioria jogador olha, de futebol. Mas olha, sinceramente, eles são burros, hein? Não, mas é assim, eu acho que foi assim, o cara... Tudo bem, mídia, só, mas tem coisas que você tem que pensar. Mídia fazer. Social, ó, vou te falar um negócio, mídia social você tem que tomar cuidado. É porque se o dedinho porque tá ali em cima, porque se você vai lá só por agradar, você vai dando curtir. Às vezes você curte coisa que amanhã joga contra você. Valdívia, por exemplo, que hoje está no Atlético Mineiro, o Douglas, do Grêmio, fez uma zoeira na rede social contra o Inter, e ele foi lá e curtiu, cara. E aí ele ainda era jogador do Inter, quase negociando com o Atlético, cara. Mas esse negócio de rede social... mas, pô, pelo amor, né? Esse negócio de rede social aí, você ficar dando like e ataque, é só pras meninas que você quer pegar, você não pode ficar like dando... ataque foi... Aparecendo e o fim de semana aí, Marcão, foi bom? Foi bom. Na sexta-feira aí que a gente falou, vamos lá. Não, depois eu fui viajar no sábado ainda. Ó, uma notícia de última hora aqui. Mudou de assunto rapidamente. Mudou por quê? Marcão? Porque tá comprometido. Tá namorando, Marcão? Marcão. Tem medinho de falar, essa é filha de coronel, hein? É, não, tá virando o Mano 2, hein? O... Tá com um alvo na testa aí, viu? O Nino, o Marcão, Nino Paraíba, não, lateral da macho. Ponte Preta, foi oferecido pro São Paulo, mas o Dorival falou que não é um nome que agrada, porque ele quer alguém que chegue pra ser titular absoluto. É... Nino Paraíba. Nino Paraíba. Nino Paraíba, velho, se ele chegar no São Paulo, você tá de brincadeira. O maluco vem pra ser titular. Pega o lugar do Leco. É, o São Paulo tá apostando naquele menino lá no Araruno, no Militão, de, que é zagueiro aí, volante de origem, pra jogar na lateral direita. O São Paulo vai ter que contratar. Eu não tenho nada contra alguém, esses improvisos, desde que funcione. O Belete, pra quem não sabe, que depois ganhou tudo que podia ganhar. Era volante. Era volante. É. Quem, falou aqui. O Alessandro também. Foi o Levir. É, o Alessandro o Levir, humilhado hoje ao microfone pelo RG número 2, que enxergou... o Belete como lateral. Fez gol de final de Champions League. Mas, Sombra, se você parar pra analisar, o Jean do Palmeiras é volante, tá jogando volante. Na lateral direita. É. Mas a questão principal do São Paulo, você tem ali, um é o Militão e o outro é o Araruna. São dois garotos. Não dois são volantes. Jogadores aí que estão... E não são jogadores talhados que podem estar indo pra um setor ali pra quebrar o galho. São jogadores que possivelmente não tem experiência necessária pra estar fazendo aquela função. Sim. É, colocar um cara desse, por exemplo, o Militão, que ele joga de zagueiro e de volante pra fazer a lateral, sabe? Vendo que a lateral você precisa ter um pouco mais de habilidade, você precisa chegar numa linha de fundo fazendo um cruzamento. Muitas vezes você expõe o moleque a uma situação que ele nem tá pronto para viver. Concordo. Melhor lateral direito do ano no São Paulo é o Militão. Sim. Então, mas pra você ver hoje que o técnico tá fraco. É, mano, mas se agora, ele, por exemplo, mas o Nino Paraíba tá rendendo, sombrar, mano, qual o problema? Mas, não, mas não é isso, Mota. É, o Militão, ele tá quebrando bem o galho. Render é outra coisa. Render, por exemplo, se você pega um lateral aí igual o do Santos lá, o Vitor Ferraz. Esse é um bom lateral direito. Pega a pergunta pro Santista se eles estão felizes pega com o seu Vitor Ferraz também. Pega ele. Não, mas o Benedetti, é que o Santos tá pegando pé todo mundo. Os caras estão todos revoltados com relação a uma série de situações. Mas o Vitor Ferraz, ele é bom lateral. É bom, assim como é bom. Você tem outros jogadores aí também, por exemplo, o Jean na lateral do Palmeiras é bom lateral, o Fagner na lateral do Corinthians é bom lateral. Podem não viver o bom momento, mas são bons. Daniel Guedes é melhor. De todos esses aí, nenhum é um grande lateral. Nenhum. O que acontece é o Nino Paraíba, ele aparece muito mais ofensivamente do que defensivamente. Com essa historinha de aparecer só ofensivamente... É a característica do jogador. Ué, O Nino Paraíba, ele lembra muito... Exatamente o contrário, um cara que apareça lembra defensivamente. O Apodi. É isso que eu ia falar, o Nino Paraíba, ele tem uma velocidade incrível, cara. Ele lembra muito o Apodi, cara. Mas que não joga marca nada, né, velho? Ou corre ou pensa, né? Mas pro nível do futebol brasileiro, cara, mano, você ter Pará, você ter Apodi, você ter Nino Paraíba, é tudo mesmo nível. Eu acho que é um lateral que defenda bem também. Mas a gente tem que tentar ter jogadores melhores, de melhor nível técnico. Sombra, não podemos nos convencer Sombra, nessa história aí de... Eu acho que no futebol brasileiro é difícil você pegar um time que tem dois bons laterais. Acho que o Corinthians tem dois bons laterais. Mas o Palmeiras, o ano passado, não era o Jean improvisado na lateral, né? E o Zé Roberto já já tava velhinho, mas tava velhinho. Não, mas ele jogou bem. Não tô falando que ele jogou mal, mas ali foi pro gasto. Não foi aquela coisa. O Corinthians acho que é o único time que tem dois laterais. Eu gosto muito também do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense tem dois bons laterais também. Concordo que, assim, mas aí isso deu uma maneira geral, o mercado tá difícil pra lateral. Mas, mano, é muito difícil. Tudo bem, é bom, né? Mas mais ou menos, né? Não, são bons laterais, Domênico. Olha, Domênico, eu acho que eu acho que falta pessoas que têm olho clínico pro futebol, que vivem muito o meio do futebol, que vê... Sabe aqueles caras que vê tudo que é jogo? E tem olho clínico pra ver, esse cara é bom. Ah, sabe? Tá faltando esse cara, viu, Sombra? Tá faltando. Esse cara aí falta. Tá faltando. Eu acho que tá faltando. Antigamente é mais, né? Mas, ô Domênico, inclusive esse segundo jogador que eu citei... Sim. Esse segundo jogador que eu citei, Domênico, Sid Clay, é um cara que interessa ao Palmeiras, cara. É bom jogador. Ah, tomara. Eu vi poucos jogos do Atlético. É que vai muito também da montagem do meio-campo, né? O Santos com aquele meio-campo do ano passado, esses dois alas que o Santos tinha, pô, jogaram pra caramba, velho. O Zeca e o Vitor Ferraz. Sim. Jogaram bem. Era Thiago Maia, Renato, Vitor Bueno e Lucas Lima jogando bola, porra. É isso aí. Agora, um papo importante, papo sério sobre seu futuro, sobre a importância de uma forte formação na sua graduação. Já parou para pensar o que realmente pode fazer diferença no seu futuro? Hoje são inúmeras as opções de faculdades. Aí você fala, e agora, como que eu vou escolher a certa? É. Tá cheio de lateral Nino Paraíba por aí. Então, cuidado. Verdade. Precisa ter conhecimento, você precisa ter parâmetros, você precisa se pautar em algo. Né? E quando você vai escolher faculdade, um dos melhores parâmetros é você ler as avaliações oficiais do MEC. Sabe por quê? Boa dica. É verdade. Porque a ESEG, Escola Superior de Engenharia e Gestão, tem a força do ensino do Grupo Etapa. E obteve a maior nota do Brasil em administração. Ó, você que quer fazer administração, a ESEG obteve a maior nota do Brasil. É. E a maior nota em engenharia de produção entre todas as faculdades particulares e estaduais. Segundo quem? Segundo a avaliação do MEC. E esse negócio de escolher faculdade é muito sério mesmo, gente. Porque às vezes você ali no auge da sua adolescência, você fica assim, ah, mas meus amigos vão fazer aquela. Ah, minha turma vai fazer aquilo. Quero ir junto com eles. Quero ir junto. Por quê? Ah, porque depois a gente vai tomar cerveja depois da aula. Turminha toda. Agora, gente, olha, tudo bem, vai tomar sua cerveja. Lá na frente vai lamentar, né? Mas, em primeiro lugar, você tem que saber qual é a faculdade que você vai fazer. Seu futuro. Você não pode aplicar o seu currículo. Senão depois, cara, você tem uma má formação. E convenhamos, hein, gente? Convenhamos, sejamos sinceros. Tem muito lugar que você entrega currículo, o cara bate o olho, viu a faculdade? Ele olha a primeira faculdade. Elimina, né? Já Elvis. Na hora da faculdade, ele olha a faculdade, já é eliminado. Já cara, Elvis. Não vai nem pra entrevista individual. Então você precisa escolher faculdade de respeito. É. E a ESEG está no rol das faculdades de respeito. E vem aí o primeiro semestre de 2018. É. A ESEG está com condições únicas, únicas mesmo, para os cursos de administração, engenharia de produção, ciências contábeis, engenharia civil e engenharia de computação. Inscreva-se no vestibular em eseg.edu.br ou utilize sua nota do Enem. ESEG é a faculdade do Etapa, formando o melhor em você. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento de Nissan. Faça um test drive, porque quem testa compra Nissan. Também no oferecimento de Extra. Vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel, vai ter futebol, vai ter Extra Gol. Vai que você pode. Beba com moderação. Moderei, ah, agora você gosta. Carneteiros, do Estádio 97. Boa noite, pessoal do estádio. Queria só falar com o Mano um pouquinho. Ô, Mano, diga. Cara, ele tá parecendo aquelas crianças que ganham um presente. Em vez de brincar com o presente, quer brincar com o saquinho. Que não é possível você ter Pedrinho e Cleison no banco e colocar Giovanni, Augusto e Romero, só por Deus, Alexandre corintiano da Zona Leste. Aí, ó. Nossa, a frigideira. Cadê a frigideira? Cadê a frigideira? Eu só acho, com relação ao Giovanni Augusto, concordo contigo, mas com relação ao Romero, a gente tem que ter um certo cuidado com os principais craques aqui do futebol brasileiro. Mas olha. A gente tem que ter uma certa cautela, porque o jogador, por exemplo, o Romário em uma fase, você vai queimar o Romário? Eita, você tá comparando? Em uma fase, você vai queimar o Messi? Nossa, você tá comparando o Romero? Você vai queimar o Ibra? Mano, você tá colocando numa frase. Não tá falando sério. Na mesma frase, não. Romero, Romário e Ibra. Cadê nossa, o Romero e o Romário é quase igual, né? Romero esse ano, ele já ganhou. Pera aí, o Romero esse ano ganhou o Campeonato Paulista. O Messi ganhou o Campeonato Paulista esse ano? O Romero e Romário já parece, já é igual, ó. Olha, na mesma frase foi dose, hein, velho. Vamos lá, mais cornetadas. Vladimir do Parque São Jorge. Ô, mano, pelo amor de Deus, aqui é Corinthians, mas porra, você tá vivendo em outro mundo, ai, mano. O Corinthians tá uma porcaria. Ai, o Carille tá fazendo uma força, faz 5 rodadas pra dar emoção pro campeonato. Você não corneta, você tá que parecendo esse torcedor que vai parar. Virou Nutella, esse torcedor de teatro. O teatro faz uma porcaria de um jogo e daí a torcida inteira fica batendo palma pra ele, mostrando pra ele que tá tudo bem. Ou esse time joga, nossa, ou nós vamos passar a maior vergonha da nossa história. Tá de brincadeira, né, mano? Você é o nosso representante aí. Ixi. Vamos botar pressão. Cobrou irmão, na xinga. Nossa, mas não, que deitada. Eu acho que esse tipo... Não, pelo contrário. Dá pra juntar o mano algum lá, não? Não. Quem tá com comportamentozinho de torcedor selfie é o cidadão. O cidadão ainda tá com comportamentozinho de torcedor selfie. Porque o negócio é o seguinte, o Corinthians ainda é líder do Campeonato Brasileiro. Toda a partida que o Corinthians não faz da melhor maneira, que o Corinthians joga mal, eu venho no ar e falo. Eu critico, mas eu não acho que tenha que ter crise, como ele tá tentando pregar aí. Inclusive, eu acho que esse cara nem corintiano deve ser. Ah, ele deve estar tentando, mas é verdade. Esse cara deve estar tentando criar algum tipo de clima ruim dentro do Corinthians para tentar desestabilizar um momento. Opinião dele. Posso terminar, gente? Senão vai ficar difícil. Deixa pode. Depois vocês podem me cornetar, não tem problema nenhum. O negócio é o seguinte, nervoso, o cara... Não, não fiquei nervoso, é que senão não dá pra... Ninguém entende ninguém. Vocês podem me cornetar à vontade, não tem problema nenhum. Mas o meu pensamento com relação a isso é que o torcedor tem a obrigação, mesmo o Corinthians não jogando bem, de durante os 90 minutos, apoiar. O cara aí tá, ah, vamos pra arena pra cobrar e o cacete, desculpa. Ali não é o local, irmão. Ali não é o local. O cara que se dispõe aí no estádio pra xingar o jogador porque o cara não tá bem, pra mim é um baita de um corneta. Fica em casa comendo churros de Nutella, bacana. Ah. É, eu acho que o torcedor que se dispõe a sair de casa pra ir pro estádio é pra torcer, é pra incentivar o clube. O cara que se dispõe a sair de casa, tirar o traseiro do sofá pra ir lá xingar o próprio time, eu acho que ele tá dando tiro no pé. Mas eu o que não concordo. Ele disse, mano, não foi pra você xingar no estádio. É, ele falou pra você agora, acabado o jogo, acabado o momento que o torcedor incentiva, chegar e cornetar pelo mau trabalho do Carille no segundo turno. Mas eu discordo, ô Sombra, com relação aí ao trabalho do Carille, eu não vou criticar o Carille não, porque o Carille ele tem um elenco hoje na mão que é limitado, cara, tem as suas limitações. Mano. Pois é, mas é o mesmo agora o negócio é o seguinte, mano. Mas aí que tá, Vieira, em determinado momento do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele ia sentir, porque ele não tem peças de reposição à altura. Por exemplo, não jogou ali o Rodriguinho, que é aquele cara que joga centralizado à frente dos dois volantes. O meio imediato ali que o Corinthians tem pra colocar no lugar do Rodriguinho, com a mesma característica, a não ser que ele queira colocar o Jadson centralizado e abrir alguém na direita, é o Giovanni Augusto. O Jô não joga, o reserva imediato é o Casim. Então não tem muito o que fazer nesse sentido. Eu acho que cabe aos jogadores, por exemplo, o Guilherme Arana, ele teve uma queda de rendimento, como o Fagner, como o Rodriguinho, como o Jadson, como o próprio Jô, que são jogadores ali que tem mais destaque dentro do time do Corinthians, os próprios jogadores darem um que a mais, sabe? Se dedicarem um pouco mais. Não que esteja faltando vontade, mas agora é o momento do sprint final, mano. Os caras têm que meter ali o coração no bico da chuteira e partir pra dentro. Mas volto a falar aqui, esse negócio do presidente do Grêmio, aí vocês estão tentando passar a mão na cabeça do maluco, ele foi lá e meteu uma pressão em cima do Éber Roberto Lopes, e a questão é a seguinte, Éber Roberto Lopes, não se acovarde, se tiver que apitar na dúvida, é pro Corinthians. Na dúvida pro Corinthians, o negócio é o seguinte. Pelo contrário, o Corinthians é o time mais prejudicado no brasileiro em termos de erros de arbitragem. Agora, se a gente parar pra analisar, ó, o Éber Roberto Lopes, dá a impressão que ele apitou aqui no retorno os 9 jogos que o Grêmio fez até agora. Porque o Corinthians, ele mesmo não estando bem no segundo turno, ele ainda tá à frente do Grêmio na campanha. Então, o Romildo Bolzan Júnior, chorão, larga de ser frouxo, que vocês tomaram um pau no primeiro jogo e vão levar um couro no segundo também. Olha, primeiro o Éber, isso tem que ser verdade. O Éber Roberto Lopes é um árbitro horroroso. É ruim. Mas fala, estranho. Não, então, com relação ao mas o Corinthians não falou nada dele. O Mano tava falando dos torcedores que vão na arena e ficam xingando. Eu, por exemplo, critiquei o Fagner. Falei, olha, ali, por exemplo, ele parecia não estar concentrado. Então você já não agradou o Mano. É, por exemplo, eu acho que os não jogadores... Não vai peidar na farofa agora não, velho. Não. Falando o seguinte. De repente, eles não estão entrando tão concentrados. Entendo. Não estão entrando tão concentrados como entraram no começo do campeonato. Mas eu acho que a torcida tem que ir lá pra incentivar. Eu nunca vi, por exemplo, você vaiar o Casim e ele jogar melhor. Toda vez que vai a ele joga pior. Ou você vaiava o André, vaiava o Gustagol, pelo amor de Deus. Sombra. E o Cassião? Vaiou alguém. Não. E aí, por exemplo, vai o Casim. Vai aparecer o Ibrahimovic no banco? Não vai. Não vai. Vai continuar o Casim lá, pô. É verdade. O que vai adiantar? Ele vai ficar melhor? Não vai. Vai continuar o Casim. Não vai mudar, aparecer. Né? Não vai mudar. Mas o ouvinte lá, o corneteiro aí que zoou meu irmão, falou que ia ser a maior vergonha do Corinthians Jorrono, mano. Se perdesse esse título. Você acha que é a maior vergonha? ia ser se perder esse título ou o rebaixamento de vocês em 2007? Com certeza o rebaixamento. É, com então, certeza. O Tolima. O Sombra, depois, você sabe que... Vamos falar de Barcelona de Guayaquil aí também, dar o programa, né? Eu ouvi atentamente, eu percebo uma crise na torcida do Corinthians. Não, não tem crise, crise não. Não, não tem crise, pode não. Passar pro futebol. Tem uma divisão. Não, tem, não, não. Você percebeu bem, isso? Você viu o mano chamando, ah, você é Nutelinha, você bem é... Bem lembrado, bem lembrado. É verdade, tem uma crise aí. Bem lembrado. Não tem crise, não. Não tem crise, não. Eu tenho certeza. Ô, Domênico, eu tenho certeza que agora o cara deve estar no carro. Pergunta pra Mercedes lá se os caras estão em crise, sendo o líder da Fórmula 1. Não tem crise, velho. É, mas eu tenho certeza que o cara agora deve estar no carro lá, com uma reflexão e pensando da seguinte forma. Falou, cara, não tivemos nenhuma ligação de torcedor da Mercedes na Fórmula 1 ligando e reclamando. Ai, não tivemos. Reclamando do desempenho de um ou do outro piloto. Não, não, não tivemos. Não tivemos. Essas VTUZ. Tivemos pro Corinthians. Tivemos pro torcedor do Corinthians. Você percebe a torcida? Eu não sei, porque você vê que às vezes eu fico quieto. E eu fico prestando atenção nessas coisas. Sim, sim. Não sei se você tava também. Né, você percebeu isso também? Ou só eu percebi? Não, não, é verdade. Alguém percebeu aqui? Levanta a mão. Quem percebeu, levanta a mão. Tem uma gente percebendo aqui. Não, não. É que tem muito corintiano corneteiro. O Mota vai perceber amanhã. É legal, é legal. O Corinthians, ele, o Domênico tá tentando plantar uma crise no Corinthians. Legal, jamais. Ele que investiu 120 pau e não ganhou nada. Se fecha, pô. É isso mesmo. Tenta comprar o Mundial com o dinheiro da Leila. O ano não acabou ainda. Vai. Tá, acabou. Mais cornetadas. Mais cornetadas no oferecimento do McDonald's. Eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue, com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite! Fala, galera do estádio. Aqui é o Leonardo, da Zona Norte de São Paulo, Jardim Brasil. Achei engraçado o Sombra falando aí que os palmeirenses torcem pra Itália quando chega numa final e tal. Aí eu fiquei imaginando, será que os São Paulinos torcem pro Peru do Cueva? Abraço, galera. Nós. Mota, sim. Sem problema nenhum, a gente torce pro Peru do Uruguai. Uruguai do Lugano, tem uma história de São Paulo. Mas a gente não tem problema com isso, não. Problema é só não tem cabeça. Mesmo. Problema vocês não tem mesmo. Ah, problema. Não, problema não. O Mota gosta do Peru. Eu gosto, tem algum problema? Mais uma cornetada. Oferecimento de ESEG, a faculdade do ETAPA, formando melhor em você. Cara, não tem mais condições de manter a base desse time. Não é um ou dois jogadores, não. Não. É o time inteiro, é uma geração de fracassados esse time do Santos. É uma geração que exala derrota, que cheira vergonha. É um time que pipocou em 2015, é um time que pipocou em 2016 e é um time que vem pipocando agora em 2017. RG, você critica o David Braz? Tudo bem, é uma opinião sua. Mas se a gente tivesse 10 David Braz em campo... O Santos estava muito melhor colocado do que está hoje. Nossa, porque que deitado. Hein? Eu prefiro um jogador que seja limitado tecnicamente, mas que tenha comprometimento, do que um estrelinha vagabundo, igual está cheio no Santos. Alô, Rafael Meta, Zona Leste de São Paulo aqui. Abraço, mãe. Rafael, pega, Marcão. Pega o saco de lixo pra pegar o seu carro. Poderíamos dizer que esse é o programa edição Torcidas Divididas? Mas eu preciso falar pro Rafa, né? O Rafa, eu respeito a sua opinião, mas como você mesmo disse, essa base do Santos não pode mais ser mantida. E dentro dessa base do Santos, quem faz parte é o David Braz. Mas foi bem abaixo a resposta da RG comparado com a do ouvinte. Você concorda, discorda? Você joga no time do RG ou você joga no time do Rafael? Eu discordo em relação a só o David Braz. Eu acho que tem muito jogador que tem que sair, mas eu concordo com o Rafael em relação ao David Braz. Ele tem jogado bem em alguns jogos, em vários jogos. Ontem ele falhou, óbvio, no gol. Ele pulou uma gilete deitada, mas... O David Braz tem tido vontade, zaga tem ido bem. Eu achei que ele tentou, mas foi mérito maior O cara teve mérito porque ele veio correndo, então você tem mais impulso quando você tá correndo. Irmão, você perdeu de cabeça pro Wallace, mano. Isso daí é pra caçar a licença de jogador, mano. Verdade, mano. Chefe, imagina um time formado por 10 David Braz. Aí eu não vou concordar com o David Braz. É ridículo, para, gente. Ô, chefe. Vocês querem passar. Pera. Querer passar pano pra David Braz? Desculpa. Eu fiquei ouvindo atentamente. Mas o David Braz é limitadíssimo. Tudo bem, mas eu não falei que ele é craque. Não, eu sei, mas tô falei falando que o rapaz tá passando pra... Com o Domênico tem de braço, vai pra segunda divisão. Não existe. Mas, chefe, Domênico tem mágoa do David Braz. Mas, chefe, é primário. Sim, senhor. Tem mágoa nenhuma? Calma. Tem mágoa nenhuma. Opa. Tem mágoa nenhuma. Foi traído. Você... Não. Você soltou muitos impropérios. Ele saiu da categoria de base do Palmeiras, esse rapaz. Vinha de David Braz. Ele soltou muitos impropérios já em relação ao David Braz há anos atrás. Não, não soltei impropérios. Sim, senhor. Você lembra que tinha uma briga na justiça? Sim, tinha uma briga. Ele tentou se desligar do Palmeiras. Ele meteu o Palmeiras lá na justiça. Então não, mas não é isso, né? Recalque? É espírito de porco, isso? O RG tá falando. O David Braz é sensacional? Ele se queria até. Que não. Então vamos lá. Eu só queria dizer. Eu vou perguntar pra todos os adversários. Não. Não, pergunta pra mim. Você queria 10 David Braz no teu time pra jogar? Mas ele não falou, vocês estão enganados. Ele falou. Ele não falou em termos técnicos. Ele falou em termos de comprometimento. Comprometimento não ganha jogo. Comprometimento ganha jogo. O que não ganha jogo é aquele... Comprometimento ajuda a ganhar. Comprometimento ajuda quando você tem outros que fazem o papel da técnica. Senão não adianta não, meu amigo. Gente, é primário. O Romero é comprometido. É verdade. Joga muito. Então, mas o Corinthians joga na frente porque o Rodrigo Caio é comprometido. Esse negócio de comprometimento é relativo, cara. O zagueiro não pode. É. Isso é primário, não pode pular marcando bola. Então, tá louco. Então, você aqui, exatamente, RG. Aí, então não vem aqui. Concordo com o RG. Que o Lucas Lima não tem comprometimento. É exatamente. Porque isso aí que falta pra ele. Só isso que falta. Mas comprometimento não ganha jogo, você falou. Não, você só pode... comprometimento, então bola, sem comprometimento. Só comprometimento não ganha jogo. Não, acabei de falar e repito. E eu falei pro só David comprometimento Braz não ganha. Também, sozinho não vai resolver nada. Lógico que não, pelo amor de Deus. Mas eu não falei isso. O David Braz só tem comprometimento. Só, mas ele tá jogando bem. Técnica é zero. Tá jogando bem. Mas você como é? A maior prova. Tá jogando bem? Vocês acham que tá jogando bem junto com o Benzema? Você tinha visto o jogo do Santos? A maior prova. Ontem eu assisti, achei um ridículo. Jogou mal. Chega, Marcão. A maior prova que jogador... Que jogador comprometido não ganha jogo, é o Neymar aí que tá solteiro e joga muito, cara. Tem nada a ver esse negócio. Cada uma tá com, cada hora tá com outra, né? Boa, Marcão. Sensacional. Essa foi boa, hein? Vamos lá. Mais uma cornetada no oferecimento de Abradif. Troca de óleo, filtro de óleo de combustível por apenas 3 parcelas R$59. Só nas concessionárias Ford. Mais uma cornetada. Esse Domênico é um fanfarrão mesmo, né? Sem comentário. Só o time dele é bom, né? O resto é tudo lixo. Nossa. Para, né, Domênico? Para de loucura. Cai na realidade. Nossa. Seu time não tem mundial e não vai ganhar nada esse ano. Nossa. Para. Beijo, meninos do estádio. Mari aqui do Carrão. Mas não, matou a pau. Nossa, hoje acho que foi a melhor ouvinte de hoje. Só um minuto. Marcão, vem me ajudar que o Domênico tá caindo. Não. Tem um parente do Domênico na região da Paulista aí pra reconhecer o corpo. Não, muito perguntado. Tá tudo de pé aqui, principalmente. Não, tô de pé. Quero dizer o seguinte: primeiro que a moça não entende nada de futebol. Segundo, é isso, precisa colocar. Mas ela tem uma voz bonita. Só um minuto, gente. Eu posso falar, como disse o mano? O rádio é um fala, os outros ouvem. Único canal. Então fica quietinho todo mundo que agora vai ouvir. E a moça também. A moça não conhece nada de futebol. Primeiro, aonde eu falei que o Palmeiras era o melhor? Eu quero que ela me prove isso aí que ela falou. Onde eu falei que o Palmeiras é melhor aqui? Falei, acabei de falar pro mano no começo do programa. Que o meu time foi incompetente e não ganhou do Corinthians. Porque tem time melhor que os caras. Então é incompetente. Não tem não, chupa. Acabei de falar. Então assim, a moça ouviu, ela deve estar ouvindo a Transcontinental, a Nativa FM. Ouviu lá o, sei lá, o Erasmo Carlos a tocar lá e veio aqui e ouviu qualquer coisa. Eu acho que ela tá inventando coisa aí. Eu acho que ela tá se referindo quando você falava que o Palmeiras tem três elencos. Ela tá se referindo. Nossa. Ela tá se referindo a nada. Essa moça não conhece nada de futebol. Continua o jogo aí, sério. Mas e o fato dela falar do Mundial, assim? Olha, ela é só pesquisar lá. É outra incompetente que deve ser analfabeta, não consegue digitar. É só chamar de vídeo que fica bravo. Foi na Mundial, segue o jogo, sem falatório. O machista, Domênico Braz, não pode tratar assim. Uma opinião tão bonita de uma pessoa que foi lá, discou o telefone, digitou, participou, perdeu o tempo dela gravando uma mensagem. Voz bonita, hein? Mari, o nosso apoio pra você. Voz bonita, Mari. Machista não passarão. Mari, dá a impressão que nem gosta de mulher, né? É isso aí. Machista não passarão. LG, vamos dar. Agora não. LG, vamos dar um recado da Bradif? Vamos sim, Shadow. Olha essa oferta imperdível que as concessionárias Ford tem para você. Troca de óleo, filtro de óleo e de combustível por apenas R$177, uma bagatela, ou três parcelas de R$59, chefe. Peraí, apenas três parcelas de R$59. Esse mega combo com troca de óleo, filtro de óleo e de combustível é muito barato, hein? Sim, chefe. E mais, outubro é o mês da troca do amortecedor. Amortecedores da suspensão dianteira do Ford Ka, velho. E do Fiesta também. E do Fiesta Rocam. E a partir de quatro parcelas de R$141. É isso mesmo. Quatro parcelas de R$141 para a troca dos amortecedores da suspensão dianteira, Shadow. Consulte mais informações em um distribuidor Ford participante e aproveite. Pela vida, escolha o trânsito seguro. Boa. Estádio 97 Boa. Da Energia 97 FM, também no oferecimento de Side Atlântica, o lançamento Trisul que cabe no seu bolso. Acesse sideatlantica.com.br e conheça o decorado. O Estádio 97, que também tem o oferecimento do Extra Dodô. Ah, é verdade, Extra, meus amigos, tá chegando mais uma rodada do futebol, hein? Tá Boa. Chegando. Amanhã. E o Extra é Gol vai entrar em campo com uma seleção de produtos show de bola, RG. Manda. É a sua chance de abastecer a sua geladeira com Amstel. Tá lá no meu quarto cerveja... esperando. Tá esperando? Sim. Você Manda. Sabe que a Amstel é a cerveja oficial da Libertadores, Sim. hein? Leve e feita com receita europeia, Sim. ingredientes naturais e que bate um bolão na qualidade. Oh. Você já pode, inclusive, torcer pro seu time favorito apreciando uma boa cerveja Amstel geladinha, hein? Boa. Quando o assunto é economia, o Extra é campeão. Não tem pra ninguém, não. Boa. Pare de ficar correndo por aí à toa, meu amigo. Economize! Vai direto ao Extra e aproveite as melhores ofertas do Extra Gol. No Extra, você vai encontrar a melhor cerveja, os melhores produtos com as melhores ofertas para fazer aí da sua casa o estádio do seu time. Tá esperando o quê? Junte a torcida e comemore, hein? Vem mais futebol por aí. É um brinde aos bons momentos com a galera, é um brinde aos preços baixos do Extra Gol. Mas beba com moderação, hein? Corre lá pro Extra, amigão! Boa. Agora é hora dos ouvintes no momento sem parar. Três ouvintes virgens... Na sequência, três ouvintes no momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, três ouvintes no momento sem parar. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa e ative aonde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Boa. De um motel, um jumento, diz que tem graduação. Eu perguntei, mota do céu, a Dedé Santana é seu irmão. Isso, que absurdo. Alô. Muito bom, velho. Alô. Alô. Alô. Quem fala? É o Lucas. Ô, Lucas, tudo bem? Tudo jóia. Lucas do quê? Souza Gonçalves. Quantos anos, Lucas? 2.9. RG. Sim. Hoje, terça. Hoje, 2.9, hein? Hoje não, mas hoje não. No domingo retrasado... Ah, não, esse ou o outro? O outro. Que aconteceu? Adriane Galisteu foi correndo e pulou no pescoço do Faustão. Ele falou, ô, louco, meu, e caiu, velho. Sensacional. Ô, Lucas, meu. Ô, Lucas, meu. Ô, Lucas, meu. Ô, Lucas, meu. Filho, nota... 0,1. Isso é pior do que pinga de fazer quentão. Cara do trocador. Para, como zero? Como zero? Eu não entendi o 0,1. Puta puxa-saco. A cara do puxador agora foi sacanagem. Eu achei ótimo. A RG foi muito bem. Uma sacada muito boa. Isso aí, isso é louco. É que é isso que o estranho que tá passando quem que, mal. Quem ele, passou mal? Ele foi... tá rindo, pelo amor de Deus. Que ele gostou. Você tá rindo aí, ô estranho? Fala aí, estranho. Fala aí. É que foi bom, achou? Né? Não, fala o que você achou do trocadilho. Se você tivesse ruim, que dar uma nota, ó. O chefe, ele é muito cínico, cara. Ele abaixou a cabeça. Eu gostei. Ô estranho, se você tivesse que dar uma nota pra esse trocadilho, o que você daria? Vai de 0 a 10. Olha, É, porque o RG me provocou no começo. Arrigão, vai. Não, não. É zero. Ah, vingancinha? Ah, tá de vingancinha? Não, é estranho. Não, ele... Sem revanchismo. Oh, não, tá pelo de vingancinha. Não, sem revanchismo. É, sem revanchismo. Pensando no trocadilho. 0.4, então, vai. Nossa, ele tá de vingancinha. O cara melhorou, melhorou, RG. Mas o Vitor guardou mágoa, hein, RG? Não, não guardei mágoa, não. Você viu, mano? De vingancinha. Não, não é mágoa, não. Não é mágoa, não, RG. Eu tô vendo que... Aumentei 3 décimos. Fala com o Vitor. Time, Lucas. É isso aí. Alô? Time? Corinthians. Corinthians. É nóis, mano. Ô, Lucas. Tudo bem? Beleza, sou seu vizinho. Aqui no Rio ou em São Paulo? São Paulo, Vila Maria. Olha, mano, botando uma branca aqui. Ô, São Paulo, Rio. É, mó mala, velho. Quem te ouviu, quem te mano. Você merece. E, ó, Marcão, só pra você ter uma ideia, Marcão. Por causa que ontem nós falamos que passou uma amiga... Por causa que ficou bonito, viu? Nós falamos... Por causa que ontem... Por causa que ontem nós falamos... Ontem que passou uma menina atrás ali, ó... Ele trancou... Ele trancou as meninas no quarto. No quarto, tá tudo trancado lá no quarto. Não pode passar mais... Elas estão ali no boteco, ali tomando uma. Ele apagou até a luz, você viu, Vieira? Mas com relação aí ao que eu disse aqui, Sombra, temos ouvintes aqui na região do Rio de Janeiro também, cara. Opa! Temos o Renan, que todo mundo conhece aí, de São Paulo aí também. E outro dia eu tava caminhando na praia, cara, encontrei dois ouvintes, porque a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? Então tem muito paulista que anda por aqui também. Encontrei a galera aqui que ouve o Estádio 97 já. Bacana. E você tá indo de manhã fazer aquela tradicional caminhada no calçadão? Ah, RG, eu não tenho paciência pra ficar andando, não. Só no final de semana. Final de semana aí você vai curtindo o visual da orla ali, senão eu só ando de motoca, cara. Não vai fazer aquele trocadilho, não, né, Marco? É, você corre ou você só caminha, mano? Ah! Inclusive, pra socar a sua tem que ter coragem, né? Porque o cara não pega ninguém, RG. O negócio é o seguinte, Lucas, o presidente do Grêmio, eu vou passar aqui na íntegra aqui qual foi a declaração do presidente do Grêmio aqui, segundo o site da ESPN. Ele teria dito o seguinte pro repórter, ó. Podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho. Botaram o Weber, esse careca vagabundo paranaense. Nossa. Ou seja, é uma declaração forte por parte do Romildo Bolzan Júnior. Se for verdade, matéria do né, site. Mano? Ué, mas eu tô me pautando numa matéria que tá inclusive em outros portais agora. Fora o site da ESPN, tá publicado no UOL, tá publicado no Globoesporte.com. Se vocês quiserem dar uma olhada aqui, vou passar até o tablet aqui, ó. Mas mesmo... é, mas é porque saiu do né? Tá todo mundo publicou, legal, né? Tá filmando certinho, olha. Mano, mesmo o Wagner Martins falando com o presidente, dizendo que ele desmentiu isso. A maior ofensa é chamar o cara de paranaense, é louco. Eu já vou chegar no segundo trecho aí, ô Vieira, no qual a própria assessoria de imprensa do Grêmio, ele entrar em contato com o pessoal do Globoesporte.com, assessoria do presidente do Grêmio afirmou ao Globoesporte.com que houve um desentendimento por parte do repórter às palavras do mandatário, que não adjetivou o Weber dessa maneira. Por outro lado, a arbitragem do escolhido de fato não agrada a Romildo. Mas o negócio é o seguinte, me desculpa, já que ele afirmou que houve o contato do repórter, Eu, com todo o respeito que eu devo a esse senhor aí, o tal do Romildo Bolzan, porque eu não o conheço pessoalmente, mas a partir do momento que a assessoria, ela afirma aqui ao site que houve um desentendimento por parte do repórter, as palavras do mandatário, no caso do presidente do Grêmio, me desculpa, como é que o cara vai abrir aspas para uma situação na qual ele adjetiva o árbitro dessa maneira? Para, Vieira, para de tentar aliviar, o cara deve ter falado mesmo. Você tá de brincadeira, como é que o cara, ai, deturpou o que eu disse? Como você deturpa um cara que chama um cara de safado, careca e paranaense? Calma aí, qual que é a parte que ele não entendeu? O para, que eu Vieira. Acho, mano... Não alivia não, não tenta aliviar não. Não, não tô aliviando não, sabe o que eu acho? Tá, mano? Sim, é que quem... tá passando pano. É que quem conhece a postura do presidente do Grêmio, ele não é desse tipo, entendeu? Ele não é falastrão, falador. Se você pegar umas entrevistas anteriores dele, de outros assuntos, você vê que o presidente do Grêmio, ele não é assim. Então, bom, é uma coisa que é complicado de dizer que ele falou, porque não é nem característico dele falar. Entendeu? Mas, ô Vieira, a partir do momento que a assessoria de imprensa do clube vai lá e fala não, que não houve... admitiu, né, mano? Não admitiu, Motinha. Peraí, a frase aqui usada pela assessoria é a seguinte: que houve um desentendimento por parte do repórter às palavras do mandatário. Na boa, gente, como é que o cara vai entender errado uma situação como essa? Repito a frase aqui, ó, não tem problema nenhum, ó. Podemos até ganhar esse jogo, mas já arrumaram um jeitinho. Botaram o Weber, esse careca vagabundo paranaense. Gente, não tem como deturpar uma situação dessa. Abriu aspas aí, mano? É, aspas aqui pro presidente do Grêmio, que na situação aqui tá exposta no Globoesporte.com. Estranho é o repórter ter inventado isso, né, velho? Então, isso tá com cara de que ele falou e depois mandou assessoria, olha, viu não que foi bem mal. Isso que eu quis dizer. Não, agora cabe ao repórter mostrar não, a gravação viu pronto. Que pegou mal, não, com certeza ele falou como em off, óbvio, né? O cara não deu uma declaração oficial. Lucas! Bom, mas enfim, ô Lucas, o que você acha a respeito do desespero do Grêmio? Ó, cara, é palmeirense, ah, ele não conseguiu falar que queria ir na torcida. Chupa, Lucas! Não, mas caiu a ligação do cara. Eu acho que o Bar pode abrir. Mas ele é líder do campeonato, pode ele abrir essa... Não, mas o Bar poderia abrir aí essa, então, assim, essa situação, porque caiu a ligação do ouvinte, né? Então o Lucas tem que mandar um e-mail para bar@97fm.com.br ainda hoje. E depois vai ter que apresentar o documento para comprovar que você é o mesmo Lucas, hein? Serve, só mas serve manda. O habeas corpus? Serve o habeas corpus? Que isso? É. Não, ele saiu no semiaberto para te dar uma jantada, trouxa. Ah, juiz! Vamos lá, segundo 20 do momento, sem parar, agressivo. Sem parar, ainda mais fácil. Compre seu sem parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Chegaram ofegantes e suados pra dedéu. Eu vi as duas moças escapando do motel. Os dois de cinta liga e ouvindo rock set. Correndo em volta da cama, Vieira e o Benedetti. Um peso e suave, que nojo de pastel. Os dois correndo em volta lá da cama do motel. Isso! Pula, balança, as pipas se derrete. Estourando um champanhe, o Vieira com o Benedetti. Que é isso? Essa é sensacional. Olha, eu vou falar, viu? Olha. O cara vai vir aqui. Esse estranho ganhou a presença. Silêncio. Oi, Joyce. Olá, peraí. Joyce, tudo bem? Tudo bem. Joyce do quê? É Joyce de Souza Pereira. Com de Y Souza ou Pereira. Com I? É boa. Com I e Souza com S. Tá, não, só Souza com S, hein? Aqui. Souza com S. E quantos anos você tem? Consegui, baralho. Truco. Truco. Quantos aninhos você tem? Eu tenho 23 anos. RG número 2. Sim. 2.3 na terça. Pergunta... Precisa ser sua neta, RG. Pergunta a bancada. Netinha. Pergunta a bancada. A bancada. Qual foi o maior Joyce em cima de um cavalo que vocês já viram? Sensacional! Joyce! Sensacional! Do Joyce do cavaco. É. Agora você deu um coice na gente. Nossa! E o Joyce, você tem Instagram? O Bata tá perguntando aqui. Ô, né? Louco, mas já não? Não tenho. E o WhatsApp? Instagram. Mas ela é virgem, né? Nossa. Tá ligando hoje, é virgem. Ah, boa! É virgem. Gaguejou, hein? Virgem. E qual que é o bairro que você mora, Joyce? Eu moro em São Miguel Paulista. São Miguel. Pertinho. Vai, Marcão, que é sua. Virgem, solteira. São Miguel Paulista, vai. Pertinho, né? É. Depende é perto da minha casa. Se não for perto da sua, pra mim tá bom. É mesmo? É. Ó, os cara, Miguel. Vamos ver o time aqui da Joyce. Que time você torce, Joyce? Corinthians. É, isso aí. Pega Joyce. Pra você aí, pega aí pra você, Cassião. Que é isso, velho? Caramba, pega pra você. Ô, Joyce. Você não vai gastar. Oi. Inclusive, deixa eu falar rapidinho antes. Eu gostaria de ir na torcida Estádio 97. Boa, Joyce. Agora a coisa vai. Então é importante lembrar que você tem que estar até às 5h30 na Rua Tutóia, número 77. Você vai poder? Rua Tutóia. Tutóia, Rua Tutóia 77, esquina com a Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Sabe onde fica? Exato. Não sei, mas o Google Maps ajuda a gente, né? Tá, mas e se você trabalha, Joyce? Desculpa perguntar. Trabalho. E você, nesse. Qual horário que você sai do trabalho? Eu saio às 6h, eu tenho que estar às 5h30, certo? Tem que estar 5h30 lá? 5h30 nesse endereço que eu passei. Tem que pedir licença pro patrão. Ah, vou pedir uma licencinha, vale a pena, pega né? Pega um atestado. É, se já fez almoço, vai no PS, pega um atestado e vai pro jogo. E aí, deixa eu agradecer o meu chefe, Abraão, que me liberou mais cedo pra estar aqui hoje. O Abraão? Sim. Abraão. Ah, mas Abraão, você vai descontar do salário, viu? Fica tranquilo. É, esse é o problema, né? Depois descontar do salário. Mas vale o esforço, né? Abraão, Abraão as portas, né, velho? Ah, da esperança. Aliás, se ganhar amanhã já é campeão, né? Aê, boa, Joyce, é isso aí. Por falar na vitória de amanhã, Joyce, eu tinha feito uma pergunta pro último ouvinte, o Lucas, mas a ligação dele acabou caindo. Eu vou transmitir a pergunta para você. Vai que cair você tem novo. Achado a respeito desse chororô do presidente do Grêmio aí, que deu chiliquinho, falou que colocaram o Éber Roberto Lopes, que inclusive prejudica o Corinthians aí em várias partidas. No histórico de partidas que ele apitou do Corinthians, existe um equilíbrio, mas o número de derrotas do Corinthians é maior do que o número de empates e o número de vitórias. O que, que você achou desse chiliquinho do presidente do Grêmio? Chiliquinho não. Chiliquinho. Eu achava que chororô era só com outra ala do sul lá, viu? Não, chororô é só com eles, mas é tem que provar isso aí primeiro. Mas fala não, aí, Joyce. É chilique, que é chororô, sim. Ah, ele tá falando Joyce, demais. Calma, Joyce, calma. Isso é pra gente que fala muito. É que nem o Renato Gaúcho. Falou muito e agora tá do mesmo jeito. Tá dando vai e não vai conseguir ser campeão. Ô Joyce, com relação agora ao Corinthians no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele oscilou bastante no segundo turno, agora ele não vem bem, mas os adversários também têm mantido uma certa distância, parece que os adversários têm medo de chegar perto do Corinthians. Você acha que o Corinthians ele consegue ser campeão brasileiro com quantas rodadas de antecedência? Olha, mano, eu acredito que faltando 3 rodadas, de 4 a 3 rodadas a gente já pode levantar a taça. Porque, não, como você mesmo falou, a gente tá tropeçando, mas os de baixo também não estão fazendo muita coisa, né? Então é o que ajuda a gente a manter firme e forte lá na ponta. Concordo contigo, viu, Joyce? O time do Corinthians aí, por mais que ele tenha oscilado bastante, não tá bem agora no segundo turno, mas o que o Corinthians construiu no primeiro turno foi algo surreal. Tanto que o Corinthians ele mantém uma boa vantagem na direção do segundo colocado por causa disso também. Mas pro ano que vem, o Corinthians ele tem aí estudado a possibilidade de contratar alguns jogadores. Hoje, inclusive, na apresentação do Campeonato Paulista pro ano que vem, quando questionado a respeito da possibilidade da troca do goleiro Walter, o reserva do Cássio, pelo lateral esquerdo, Reinaldo, que hoje está na Chapecoense, mas pertence ao São Paulo, o presidente do Corinthians negou. O presidente do Corinthians falou que não tem interesse aí nessa troca, não. Você gosta do futebol do Reinaldo? Eu gosto bastante. E acredito que essa troca ia beneficiar a gente bastante pro ano que vem. E o Carille queria, né, mano? O Carille queria, né? Mas eu acho injusto, cara. Eu acho injusto você, por exemplo, colocar no mesmo patamar aí o Reinaldo e o Walter. Tanto que o Walter hoje ele só não joga no gol do Corinthians por causa do Cássio, que é um goleiro de seleção brasileira, um goleiro aí que ganhou confiança do Carille. Agora o Reinaldo é um cara que não deu certo no São Paulo. Carille mesmo. Mas o Carille gostou do jogador. Não, mas aí que tá a nota. Se o São Paulo desce o Hernanes e o Reinaldo, tudo bem. Não, é só perguntar pros São Paulinos da mesa se eles querem o. Então não é nós. O Reinaldo de volta. O treinador de vocês ficou de olho no jogador. Outra coisa, hoje o Reinaldo, o que eu vou dizer? No São Paulo ele nunca foi bem. Mas o Reinaldo. Tem vários times que querem. Cara, ele. Na Ponte, na Chapecoense. Foi bem. Atua de maneira mais eficiente que o Júnior Tavares e o Edmar. Sim. Certos cruzamentos. Nossa, esse Edmar aí tá louco. É verdade. Joyce, um beijo pra você. Obrigado pela audiência. E desculpa pelo Domênico por esse ser tão machista. Essa coisa tão. Essa massa rudimentar aqui que eu fiz aí, ô Mané. Massa rudimentar. Eu queria avisar vocês que vocês são muito bons. Eu escuto vocês já fazem uns 5, 7 anos, sei lá. Obrigado. Desde quando eu comecei a fazer o cursinho pré-vestibular, tento ligar pra vocês, nunca consigo. E hoje finalmente consegui. E não é na torcida, tá vendo? Que legal. Vocês são super, super, super legal. Eu e meu namorado vem ouvindo vocês no carro, a gente fica super, super, e dá risada, a gente acaba com vocês. Super, super. Super. Obrigado, super, super. Super, super beijo. Abraço. Valeu, tchau, Joyce. Tchau. Obrigado, super, Joyce. Super, super beijo. Super, super. Beijo. Tchau, tchau. Vamos lá, terceiro ouvinte, momento sem parar. É dinâmico, é assim, sem parar. Você pega, paga no caixa, ativa essa usando, sem parar a sua vida no seu tempo. Nada mal, Dodô fala da naba, já é natural. Aí, que essa legal. Música é melhor, eu acho. E da série B não tem mundial. Que isso? Nossa, alô? Alô? Quem fala? Alô? Daniel do quê? Daniel Lima Leal. Lima Leal. Quantos anos, Daniel? Hoje, no dia de hoje, um dia especial, meu aniversário, vou ligar pra vocês. Parabéns! Boa! Legal, por favor, nota, puxa o canto. Parabéns pra você. Oi! Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É pique! Isso! Você tá louco? Quem não gosta, irmã. Quem não gosta? Aniversário de quem, oh. Chefe? Da minha irmã, Mariana Benedetti. Beijo, Mariana. Beijo, Mariana. Manda foto pra dá nós. Dá na sua cara, moleque. Vamos fazer ela soprar a vela aqui, ô Benedetti. Que isso? É amiga, não pode. A cara do Benedetti. Quantos anos? 36. Ah, já vela, ô, Benedetti. Já jogou Libertadores, Marcão? Eu, Champions, eu acho que ela preferia que você não falasse nada. É mais fácil colocar uma vela de 7 dias em cima do bolo, Benedetti. Ah, a quantidade de vela que a sua irmã necessita. É casada, 3 filhos, tá bom. Ah, é, então tá bom. Tá usado. Um beijo pra Mariana. Tá usado. É, Marcão. Já rodou o fala, Dudu. Oi. E aí, cara, qual que é o time? Opa, Coringão, cara. Coringão! A liderança desde o começo até o fim. Liga os mendigos de ingresso. Ah, mas ô Daniel, é verdade, o Corinthians tá bem, tá líder, etc e tal. Mas por que aí? Porque a torcida tá rachada. A torcida hoje aqui, ouvinte já mandando mensagem, dizendo que o Carille tá fazendo um trabalho. Comeu o toco do mano. Que vem decaindo no decorrer do campeonato. Aí o mano procura só focar nas declarações do presidente do Grêmio como se já estivesse arrumando uma desculpa pro jogo da manhã. Imagina, mostra que tá arrumando desculpa. Isso, comédia aí. Isso tá engraçado que eu também amanhã percebi isso. Percebi. Tá arrumando desculpa. Não tem nada disso, não. Ele tá desviando o foco. O mano hoje vai sonhar com o presidente do Grêmio. Ah, vai. Deixa ele falar. O Corinthians tá dividido. Amanhã é 2-0 e um passo bem mais largo. Grêmio, né? Tá louco? Coisa o Daniel, não, aliás, o relacionamento do Mano no Sul tá complicado. Aliás, é com o presidente do Inter, é com o presidente do Grêmio. Pô. Aliás, esse Grêmio eu vou te falar, deixa, não é Grêmio, deixa é todo Grêmio. Mundo falar, né? Deixa todo mundo falar. Quem? O Mortal? Grêmio mesmo. E antes de mais nada, eu quero ir na torcida de estádio 97. Pedinte do caramba. Acabou, hein? Melhor, Daniel. No aniversário tem que ganhar esse presente, pô. É isso mesmo. Show, hein? Parabéns, cara. Parabéns. Mas, Daniel, quero te fazer uma pergunta, cara. Os 4 próximos jogos do Corinthians, ele pega o Grêmio agora em casa. Depois ele sai pra jogar contra o Botafogo aqui no Rio de Janeiro. Pega a Ponte Preta jogando em Campinas. Nossa. E depois ele pega o Palmeiras. Vai perder 4 jogos seguidos. São os próximos 4 jogos do Corinthians. Caramba. Depois desse confronto contra o Palmeiras, o Corinthians ele sai pra enfrentar o Atlético Paranaense já podendo ser campeão. Porque o Corinthians, esses próximos 4 jogos, se ele vencer os 4, ele já não tem mais como ninguém chegar próximo dele. Não, é verdade. Não, é sério. Matematicamente falando, pode acontecer. Pode acontecer. Mas o Corinthians, a pergunta que eu te faço, meu amigo Daniel, é a seguinte. Em qual jogo, na sua avaliação, o Corinthians será campeão? Porque nos 4 próximos jogos, o Corinthians ele não conseguirá. Matematicamente ainda não dá. Mas a partir do quinto jogo, contra o Atlético Paranaense, ele já pode ser na 33ª rodada. Assim, o Corinthians, para ser campeão mesmo, ele vai ter esses 4 confrontos agora. E é jogo embaçado, mas vai ganhar os 4. E, ou seja, contra o Atlético Mineiro, vai fazer o dever de casa e pronto. E depois é só... Mas não é o Atlético Mineiro. O Corinthians ele pega agora o Grêmio, depois o Botafogo, tudo, não, falando o Atlético Paranaense, né? Tá bem. Mas, ô Daniel, escuta a pergunta. O negócio é o seguinte. Na 33ª rodada, que é o quinto jogo nessa sequência aí, o Corinthians vai pegar o Atlético Paranaense jogando no Paraná. Na 34ª rodada, o Corinthians ele enfrenta o Avaí jogando na Arena Corinthians. Na 35ª é o Fluminense jogando também em São Paulo. Na 36ª é contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Na 37ª é o Atlético Mineiro jogando em casa também, jogando em São Paulo. E o Corinthians ele fecha o Campeonato Brasileiro jogando contra o Sport lá na Ilha do Retiro. Na sua avaliação, em que rodada o Corinthians será campeão? Contra o Atlético Paranaense. Contra o Atlético Paranaense? Então você acha que o Corinthians ele vence as 4 próximas partidas? Vence as 4 próximas e contra o Atlético Paranaense a gente fatura e liquida já. Mas combinou com os outros ou não? Mas aí, tudo bem, você tudo tá falando combinado. Assim, combinando com os outros. Aí pra vocês também, tá combinado pra vocês, né? Já que vocês estão falando que o Corinthians vai perder, combinado com todo mundo, então. Vai perder. Ó, amigão, eu acho, cara, na minha avaliação aqui, que o Corinthians ele será o campeão na 36ª rodada, contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Pode ser também, mas a importante é que nós vamos levantar a taça. Em casa, que é uma rodada antes. É que vamos levantar a taça. Eu acho entre esses dois aqui. Se o Corinthians ganhar do Grêmio o próximo jogo agora, amanhã é um jogo importante. E aí dá uma embalada. É um passo grande. E eu acho que dá aquela embalada. É um jogo difícil. E o próximo jogo do Santos e do Grêmio, depois dessa rodada, é contra quem é? Então, até por conta disso mesmo, eu acho que o Grêmio e o Santos acho que se enfrentam ainda. O Grêmio enfrenta o Grêmio, né? Pega o Palmeiras, Grêmio, né? Então, Palmeiras, acho. Um acaba... O domingo. O Santos vai pegar o Sport, velho. Eu palpito então, que o Corinthians ganha. Vamos supor assim, que nessa rodada o Corinthians ganha. O Santos e o Grêmio, vamos supor, o Santos empata. Meu, já praticamente fica muito difícil. Muito difícil. Se o Corinthians ganhar do Grêmio, a esperança, a expectativa do Grêmio já era. É que o Grêmio ganhe essa partida. Se o Corinthians ganhar, puta, aí é um passo muito grande, né, cara? Que o Corinthians vai ser campeão na 35ª. Porque o Fluminense. Ganhando do Grêmio, ele já abre 12 pro Grêmio, né? Na 35ª, eu acho, eu acho que o Corinthians ele será campeão aí entre a 35ª e a 36ª. A 35ª é o Fluminense jogando na Arena Corinthians e a 36ª é o Flamengo no Rio. O Fluminense pode estar lutando pra não cair aí, né? Não, vai ganhar o São Paulo a próxima rodada. Ei. Vai ganhar, mano, vai ganhar. Vai escapar, vai ganhar. Você vai torcer pro Fluminense amanhã, Olha o Zante, olha o Zante. A minha preocupação é o Corinthians, irmão. Imagina a torcida pra esses caras pro São Paulo cair, velho. Imagina. Daniel, um grande abraço. Não torço contra ninguém. Daniel. Obrigado, mano. Obrigado, valeu, Cobra. Aí tem que estar lá na rua Tutóia, 77, né? De preferência. Isso, às 5h30, até 5h30, tá bom? E deixa nela, hein? Não dá pra ir buscar ele, Sombra? Não. Pode deixar, não. Eu trabalho com entrega na rua e vou estar próximo, mais ou menos, desse endereço. Então tá bom. Estacionar o caminhão lá, relaxa. Falou então, galera. Valeu, abraço. Vocês é fofo. Valeu, obrigado, abraço. Valeu, Daniel. Obrigado, irmão. Valeu. Esse foi o momento Sem Parar. Bacana, hein? Quero contar novidade do Sem Parar pra você, ouvinte do Estádio 97. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 1000 pontos de venda. Quando você encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos pra você sair usando. Olha que moleza! Nos totens é tão fácil quanto. Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo, espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. Simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos de venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Boa. Troca de óleo, filtro de óleo, de combustível por apenas 3 parcelas de R$59 só nas concessionárias Ford. Estádio 97 também no oferecimento de HDI Seguros, é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E também no oferecimento de Trisul. Dodô, tô sabendo aí de um lugar aí, ó, que vocês estão falando aí, cara. É verdade isso, meu? Porque, ó, muita gente comenta. Ah. Tem um parque, por exemplo, perto de casa, valoriza. Sim. Uma represa. Privilégio. Rapaz, privilégio. Isso é privilégio. Chique. E você sabia que esse lugar existe numa cidade como São Paulo? Aqui? Aqui? Sim, senhor. Sim, senhor. Aqui? Aqui. Aqui essa em São Paulo. Cidade que o Mano abandonou? Que o Mano abandonou. Ah? É. Não agora tem. Não, eu tô de volta daqui a pouco. E vou dizer uma coisa, o Mano agora ouvindo esse recado que vou dar agora, Sombra, ele vai largar tudo e vai vir pra cá. Porque agora, meus amigos, é o novo lançamento da Trisul, que fica ao lado do Parque Guarapiranga e da Ponte do Socorro. Eu tô falando do Side Atlântica. É sério? Seríssimo, seríssimo. Escuta só que você vai gostar. 2 dormitórios, o Vieira já arregalou o olho aqui. Caramba. Vaga de garagem, lazer completo com piscina, segurança de condomínio fechado, amigão. Mas, ó, se você somar tudo isso que você tá falando, vai ser caro, hein? Não, se eu falar pra você, por exemplo, que as parcelas cabem no seu bolso e a escritura é grátis, você acredita? Então, meu, manda logo, olha, telefone, endereço, site, tudo que tem direito pra saber. Presta atenção, Sombra, então venha você e os ouvintes do Estádio 97. Aproveite e conheça o decorado, hein? Mais informações, acesse agora sideatlantica.com.br. Sideatlantica.com.br ou ligue 5599-8715. Sideatlantica é mais um lançamento da Trisul. Boa, Dodô! Boa, boa, boa! É isso aí, mais um lançamento da Trisul. E eu queria falar com você, perguntar: você é do fitness? Você é adepto do estilo de vida? Quem? É você? Aí, ó. chefe. É o chefe Benedetti. Chefe Benedetti, pra quem não sabe, ele criou uma modalidade que, ao invés de fazer crossfit. Não, crossfit, né? Existe. Ele tá fazendo crossfit. Mota não entendeu, dá pra falar em português? Viu? E aí, por exemplo, quando falta o pneu de trator, o chefe se veste de preto, ele fica no chão e os caras ficam rolando ele. Então, olha, mas é verdade. Se você é do fitness, você é adepto do estilo de vida saudável, então se liga, olha. De 20 a 22 de outubro, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai acontecer no AMB, aqui em São Paulo, a Brasil Trading Fitness Fair, um evento que vai ter congressos, palestras, campeonatos de crossfit, caveira games, insane race e mais, hein, campeonato de fisiculturismo da IFBB e campeonato internacional de beleza fitness da WBFF. Além disso, muita gente importante do meio fitness estará presente. O Paulo Musi, que já esteve aqui com a gente no estádio 97. O Paulo Musi, meu, é ídolo, né? O Marcão da galera do fitness, né, não? Ah, porque além do cara ser médico, ele é fisiculturista também, né, Sombra? Então, além de tudo, é um cara que manja da coisa, entendeu? Sabe das coisas. É. Vai ter, olha, um importante campeão aí, o Kay Green, norte-americano, vai estar aí. Sim. Vencedor de vários campeonatos internacionais. O Felipe Franco, a Juju Salimene, que vem fazer o estádio. A Juju vem dia 19, quinta-feira. Quinta-feira. Fazer o estádio 97. Oh, eu vim hoje. Cara do chefe. A cara do estranho, velho. É feio mesmo, não tá fazendo cara nenhuma. Não, o estranho. Não, é ele mesmo que eu tô falando. Não tá fazendo careta, não é assim mesmo. Ô, Bárbara, você devia ter me mandado eu vir no dia 19 também, pô. Pelo amor de Deus. Pensou você dar um abraço na Juju, velho? São mais de 200 celebridades que vão se encontrar com o público. Acesse todas as informações no site btff.com.br. btff.com.br, tá bom? Brasil Trading Fitness Fair. De 20 a 22 de outubro, sexta, sábado e domingo agora, no AMB. Os ingressos estão à venda no site aloingressos.com.br/BTFF. BTFF porque é Brasil Trading Fitness Fair. Abreviação. É. Exatamente. Estádio 97 também no oferecimento da Estela Barros Turismo. O maior país do mundo recebe a maior paixão do planeta. Você na Rússia com a Estela Barros Turismo. Uau. É isso aí, estamos chegando ao final do programa. Estranho, você foi divertido, gente boa. Obrigado. Parabéns. Boa, boa, Estranho. Muito obrigado. Muito Depois da massagem relaxante do Mota, sem finalização. Mas ficou final feliz. Ficou feliz demais. Não, eu fiquei feliz, mas não pela massagem do Mota. Eu queria mandar uns abraços aqui, né? Porque é de praxe. Você manda. Pro pessoal do Chico da Gama, né? Que é o time que eu jogo Chico lá de domingo. Da Gama, Chico da Gama. O pessoal do Malícia também, que é outro time que eu jogo. Malícia, do Loucura na Tampa, né? Que você falou. Não, aqui você tá doido. O pessoal que trabalhou comigo, trabalhou numa outra empresa, na Honda. O pessoal da ABB e o pessoal da Ed Energia, que a gente tem o grupo aí. O pessoal pediu pra mandar um abraço também. Sintam-se todos abraços. Obrigado a você, viu? Valeu. Isso aí. Valeu, Cassio. Valeu. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Estádio 97, RG. Quem ganhou? Boné Estádio 97 Vista Aérea. Lucas Souza Gonçalves. Bonés Vista Aérea. Telefone 3031-2288. Também camiseta Estádio 97 Tente Beach. Ah, ele. Todo pimpão. Maurício Cassim. Aê, Cassim! É, a camiseta do Estádio 97 bonita, hein? Com a produção da TenteBeat.com.br. E vai levar a par de ingressos pro filme do Pelé, Joyce de Souza Pereira. Valeu, gente. Estádio 97 volta amanhã às 5 horas. 5h30. No oferecimento de amendoins Santa Helena, um golaço de sabor. Mendorato, seu parceiro do futebol. Extra, vai ter futebol, vai ter cerveja Mistel. Vai ter futebol, vai ter extra gol, vai que você pode, beba com moderação. E McDonald's, eles chegaram no McDonald's. Grand Cheddar McMelt, McFritas Cheddar Bacon e o novinho Cheddar McRib Barbecue com hambúrguer 100% suíno em formato de costela. Aproveite, tem um pequeno intervalo político na sequência Night Sessions. Tchau. Mas Brasil, nós somos livres. Um partido de batalhadores. Queremos um governo que saia da frente. Para que a gente possa correr atrás. Cada um de nós construindo a própria vida. Vamos ser livres. Talvez você já seja. É consenso que a política precisa renovar. Do jeito que está, não dá para continuar. O Congresso não representa a população brasileira e o descrédito com a política é gigantesco. Mas eu costumo falar que só renovação por renovação não basta. É preciso renovação com inovação, uma inovação de ideias. Eu vejo o Livres como o primeiro partido que realmente se preocupa com as liberdades individuais. E eu acho que isso é um dos maiores incentivos para uma maior participação de uma mulher no partido político. Foi um dos principais motivos que eu entrei no Livres. Porque eu via que outros partidos viam a mulher só como um instrumento e não a mulher como realmente um indivíduo que podia lutar, que podia ter suas ideias. A mulher, ela tem um desafio muito grande porque ela tem que provar 5 vezes o que ela está dizendo, se o que ela sabe o que ela está dizendo, assim. Sempre tem aquele impasse. Quando um homem diz, tu acredita no que ele está dizendo. A mulher, ela tem que dar 1000 dados, 1000 informações, senão ela não é levada a sério. Eu vi a gente nesse último ano, no Livres, crescendo muito em termos de número de mulheres. E eu vi que o Livres mostrou que ele era diferente, por isso a gente ganhou muita participação nesse último ano. Eu fico muito feliz, porque eu vejo que isso mostra que a gente está no caminho certo. Preciso falar sobre as diferenças de tratamento jurídico que a população mais pobre e negra da sociedade brasileira recebe. É preciso falar sobre igualdade para a população LGBT, constituir família. E é preciso um projeto verdadeiramente liberal que tenha coragem de falar sobre isso. Tudo aquilo que o governo se coloca no meio e cobra muito imposto por isso, distancia isso do pobre. Então a gente tem que resolver e temos que liberar o mercado para o pobre. Esse é o verdadeiro sofredor, essa é a pessoa que sofre por não termos o mercado livre. É uma ilusão a gente imaginar que o capitalismo e o mercado é algo que beneficia a elite. No fundo, o mercado é a relação entre indivíduos e essa relação, quando ela é mais livre, ela beneficia justamente aqueles que têm menos capacidade de superar os obstáculos. Quando o governo se interpõe dentro do mercado, o governo cria barreiras dentro do mercado. Toda a entrada governamental, toda a entrada estatal dentro do mercado, no fundo, é a criação de barreiras. O empresário brasileiro espera muito do Estado. O empresário brasileiro espera que o Estado deixe um ambiente propício para que ele faça tudo. Né? De certa forma, o Estado precisa simplesmente sair para que o ambiente fique livre para que o empresário possa criar e inovar. Hoje no Brasil, o que a gente vê é uma infinidade de startups surgindo o tempo todo momento e a gente vê um governo extremamente restritivo, um governo que quer regular de cima para baixo, impedir o desenvolvimento. E seria uma das soluções para a crise brasileira, a crise econômica, seria o empreendedorismo. E hoje a gente vê um governo trabalhando contra isso. É tempo de mudança, tempo de novas pessoas, novas lideranças e novas ideias. Que tal trocar 11 impostos federais por um imposto único? Um tributo simples, transparente e justo. Que tal trocar horas no cartório por alguns cliques no computador? E se ao invés de carimbos, o governo te desse oportunidades? O Brasil precisa de soluções. Por isso, o PSL aceitou o desafio de se renovar. O Livres é um projeto para uma nova geração. É tempo de mudança. Tempo de novas pessoas, novas lideranças e novas ideias. Livres. A renovação do Partido Social Liberal. 17. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Rede CBN. Olha uma notícia boa, pessoal. O governo do estado de São Paulo e a Secretaria da Habitação vão ajudar você a realizar o sonho da casa própria. Dia 20 de outubro começa o segundo feirão Morar Bem, Viver Melhor, do governo do estado. Se você é servidor público, não perca a chance de comprar um imóvel novo com cheque moradia no valor de até R$40 mil. Isso mesmo, são descontos especiais do mercado, ITBI e registro grátis. Tá esperando o quê para morar bem e viver melhor? Acesse habitação.sp.gov.br ou as nossas redes sociais. E não perca! Dias 20, 21 e 22 de outubro no São Paulo Expo. Feirão. Morar bem. Viver melhor. Governo do Estado de São Paulo. Faltam 10 dias para o Halloween da Véia. A maior festa de Halloween de São Paulo. Com decoração temática, o Túnel do Medo. Dezenas de monstros. E mais. Os DJs do Energia na Véia. Hey DJ. E o melhor show cover de Michael Jackson do planeta.

seu parceiro do futebol. O produto da Santa Helena, o melhor do amendoim. Sábado, 11 de novembro, 16 horas, Arena Maeda, Itu, São Paulo. Edição 21 anos, 4 palcos, cenografia inédita, 17 horas de festival, mais de 50 atrações. Alok, Oliver Heldens, Chemical Surf, Clean Game, Cat Dealers, Ilusionais, Boris Bretcher, Stefan Bodzin, Astrix, 1200 Mix, Vini Vitch, Loco Dice, Vitor Ruiz e muito mais. Ingressos à venda, www.experience.com.br. Patrocínio Master, Skol Beats, patrocínio Virgin Energy Drink, promoção exclusiva, Energia 97. Energia 97. A energia que te move. Agora na energia. Night Sessions. Like the house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night Sessions. Ótima noite de terça-feira pra você que tá aqui na Energia 97. A partir de agora, o Night Sessions começa até as 10 da noite. E ela já tá aqui junto comigo pra tocar, Marina Diniz. Boa noite, Ju. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bom, Ju, com você. Quanto tempo, né? É verdade, por exemplo, que a gente não se encontra aqui. É verdade. Hoje, o que, que você tem? Não, aliás, não. Vamos conversar. O que, que você tem de novidades aí? Então, acabei de fazer uma música com o William Ribeiro, junto com uma cantora chamada Antônia Zanotto. Ah, ele me mostrou ontem. Ele me mostrou. Ficou muito legal. A gente fez pro Camarote Salvador de 2018. E tá rolando uma repercussão legal, assim, muitos elogios. Parabéns. Começou ela ontem. E você vai tocar pra gente ou ainda não? Hoje ainda não, porque eu tô fazendo a versão extended dela. Uhum. Então, acho que em duas semanas eu já toco aqui em primeira mão pra vocês. Então, beleza, a gente aguarda. Tá bem, vamos começar então com House clássico das antigas, mais um reality que acabou de ser lançado. É com ela então, Marina Diniz, na Energia. Night Sessions.